SESC. Vamos ver o negócio do SESC. Eu tenho aqui, chegando. SESC. Não sei, SESC. Vocês dormiram aqui, em São Paulo? Está em casa. Olha o tamanho dos pedaços de solidariedade. Não, não, a gente ia vir. É que a gente tinha que ser mais gente que eu passar a noite. Tava se preocupado. Não sei nem quem que dormiu lá no quarto comigo. Música. Foi o proponente deve ser obrigatoriamente estabelecido por pessoa jurídica, reconhecimento artístico nacional ou internacional frente por crítica, excelência artística do projeto, seleção e especificidade de repertórios propostos, conteúdo, pesquisa, linguagem e musicalidade, qualificação dos artistas técnicos envolvidos no projeto, compatibilidade técnica da apresentação dos quadros processuais. Fotos segundo aí, né? Internacional. Não, isso é só tipo. Música é o módulo popular, você não vai ter dois selecionados. Mas eu não tenho, ela tem verso do quê? De ficar de sol. Eu sei, mas tipo, negócio da chapada. Eu tô mal. Você já escreveu? Nossa, tá andando hoje. Tá com o mundo mal. Quem? Andando hoje. Ah, ele falou um mundo ótimo. Hã? Muito mais capacidade de criação literária. Do que... qualquer coisa. Tipo, porra, reconhecimento nacional, internacional. Tipo, como os caras vão saber? Tu é a banda. Mas como que eu vou provar isso? Exatamente. Tem que fazendo um acesso no YouTube. Tira uma foto. Tira um print na tela. Foto da sua família. Foto da minha banda. Conheci minha banda. Rolou isso, uma coisa similar. O Seb foi pro Warped Tour em Nova York. Os caras reconheceram o nosso amigo. É mesmo? A camiseta do Dr. McNarty. Que legal. Os caras estão mencionando. Inscrições, 23 do 11 e 15 do 12. Ah, tudo nessa data, mano. Tá foda. Presente de Natal, pois. Não dá. Não, não é difícil de fazer esse projeto. Se a gente for contemplado pelos dois, sim. Não tem um, não é mais outro. Mais dinheiro. Não, né? Você vai de acordo com a sua disponibilidade, né? A gente volta, hein? Os dois. Oi? Cada tá também? Uma sala de puta pela comunidade. Não! Acabei de voltar de viagem, porque todas as roupas estavam lá. Tudo no varal. Tá tudo no varal? Vale a pena um corre até em casa pra tirar. Vamos lá, todo mundo fez esse tour. Já molhou, né, quem sai. Só vai dar uma água, então. É. Mas não tá chorando lá, né? Vamos voltar? Bora. Marcinho. Tem que abrir o registro aqui em cima. Depois de fechar. Troca. Tinha que fazer. Troca. Sério, então acabou, hein? Você é a troca? É. Troca, lavanda. No meio do máximo? Não olho. Vou abrir votação com níveis de dificuldade para as pessoas poderem ensinar melhor. Ah, é, fala bem que você conhece o professor, eu já falo, acho que o professor é foda. Professor exigente, professor paia. É, senão a galera vai votar e falar, mas ele é super legal, mas. Se tem como que é o. Mas no final, se é prova ou se é. Trabalho por trabalho a gente dá preferência, porque daí dá pra ser colaborativo. Todo mundo foi de massa, pede junto, pra trabalho. Né, tem que voar, pra fazer o... Cada dia de 10 que a gente tá. Eu tô trazendo a câmera. É, fica mais fácil, né? Tô começando a andar com ela, né? Ah, porque a gente tem uma webcam aqui, que mexe, porque a do Norte é meio ruim de ficar. Meio, né? Grande. E aí, gente? O que, que ainda ficou dúvida da primeira parte? Qual luta vocês querem da multa? Vocês querem continuar falando de indivíduo coletivo? Eu não lembro de uma coisa, Carol. Não lembro. Sobre. A gente vai entrar naquela parada de jurado do colaborador? Como que tá hoje? Ah. Vai, claro, conta aí. Nebuloso. Não, mas seja o menos vago. Qual é nebuloso? A princípio, até a nossa última, até o nosso último posicionamento é, claro e esclarecido, do núcleo dourado é, seria eu, Rafa, a Marcinha, a Bel, a Clara, a Ruth e o Carlos. E na configuração agora, de fato, na prática? Não sei. Eu fico até sem graça de falar. A gente ainda está, acho que, no nível de... Como é que dá para explicar? Da gente não tomar partido um com relação ao outro. Assim, acho que ainda está meio aberto para cada um sentir como está, mas isso está meio... Está muito vago, sabe? Eu acho que o que acontece quando você tem um... Não, você não diferencia uma coisa da outra. Você acaba sendo injusto, você acaba pesando umas coisas, tanto para o que é, deveria ser colaborador, deveria estar pegando mais leve com a pessoa, não deveria ter tanta resposta, e com a galera que está no durável, que fica dependendo do colaborador, não do colaborador, do pessoal que não é... É, durável mesmo, tipo, meio que atrasando algumas decisões que poderiam ser mais rápidas, por exemplo. O que acontece? Causa desestímulo, tanto para quem está no fio durável, que está formulando esse negócio, e como para o colaborador, que fala, ai meu Deus, não estou conseguindo acompanhar, ai meu Deus, tudo isso, sabe? Ou então, ai, sabe, não consegue conectar nunca porque está com uma pretensão muito, né, com... querendo demais e não tem perna pra... tem muito discurso e não tem laço em trabalho, e daí isso causa uma desconexão total, deixa totalmente desequilibrado e pode causar, inclusive, contaminação de ambiente, por exemplo. Se tem alguém no coletivo que agora, assim, vocês estão formando, então agora é a hora mesmo, galera. Tipo, tem que deixar os papéis bem claros, assim, o que a pessoa quer, o que a pessoa pode fazer, como que é esse jogo? E sempre assim, a pessoa, ela que vai falar, pô, não, eu tô afim, eu quero ir, isso aí. Com o tamanho da responsa que a pessoa quer assumir, vem o trampo, a responsa que ela vai, entendeu? Ela vai ter que cumprir. E isso com todo mundo. E um vai monitorando o outro, assim, o coletivo mesmo tem seu tempo. Se você se coloca como colaborador, você está se colocando com base, então as pessoas vão te acionar, vão sabe? Mas não vão esperar. Vai, vão acionar, você vai participar o quanto você for. Você vai colocar seu tempo ali pra colocá-lo, mas ninguém vai, tipo, desmarcar uma reunião que todo mundo podia naquele horário porque você não pode, entendeu? Ou então, esperar você responder aquele e-mail. Não, tá colocado, velho. Daí, quanto mais você conseguir se inserir nessas reuniões, que são abertas sempre, os tópicos estão lá sendo debatidos, se você conseguir se posicionar, tudo bem, mais, você tem mais voz, mais ninguém vai te esperar fazer isso. Então, essa dinâmica, você, o espaço está sempre aberto. É legal pontuar isso aqui, gente, deixar o espaço aberto, mas fechar ao mesmo tempo no núcleo durável para realmente ter autonomia e conseguir desenvolver uma dinâmica entre essas pessoas no núcleo durável para fazer o coletivo crescer, de verdade. Então, acho que é dessa dinâmica que vai começar o fluxo de produção, vai começar a fritar planejamento de verdade. Porque se o planejamento não acontece, se você faz planejamento e o negócio não encaminha, é muito desestimulante. Sabe? Você dá só um passo, você dá mais dois, daí espera um meio, daí o outro não veio, daí o que falou que ia fazer não veio, daí o que falou que não ia fazer não tá nem lá pra você cobrar, sabe? Daí, tipo, o processo já demorou, daí vocês podiam ter feito um monte de coisa e não fizeram. Às vezes é melhor falar assim, não. A gente não tem tudo isso de gente, então o nosso planejamento não vai até aqui, vai até aqui. Mas vocês conseguirem chegar até aqui com menos gente e sabendo utilizar melhor os colaboradores. Você sabe que com aquela pessoa você pode contar. Os colaboradores, não é, eu acho que não é nem sair do coletivo, é entrar para o núcleo durável, todo mundo vai continuar. E é muito melhor você ser colaborador e você estar com uma expectativa Y e entender e entregar isso do que você chegar falando, prometendo mundos e fundos e não conseguir cumprir, porque você acaba atrasando e prejudicando o próprio coletivo inteiro, entendeu? Daí a galera vai começando a pegar mal com você, vai começar, sabe, desestimular o cara que tá dando a raça lá, como, pô, ele tem os mesmos direitos que eu, tá lá, no seu durável, mas velho, sabe, tipo, vai começar, é isso que vai contaminando, assim, daí o outro vai olhar e falar, ah, então, quer dizer que se eu não entregar, tudo bem, que o cara não entregou e ele continuou lá de boa, entendeu? Vai contaminar, ou então o cara vai falar assim, sabe, vai começando a criar dois pesos, duas medidas, que acaba criando uma situação insustentável, assim, que se deixar crescer muito, rola racha. Toda vez que a gente, sabe, protelou muito uma decisão assim de, velho, vamos assumir o papel, e ser colaborador não é menos, cara, é muito importante. Às vezes você tem três do durável, se entende como durável, então com a pica lá, abraçando o rolê, falando, não, vamos fazer isso, mas uns três colaborador firmeza, e 10 colaboradores mais ou menos vão trocar card, que vão conseguir contribuir no tempo que tem, na dinâmica que consegue, sabe, mas vão contribuir, vão começar entrando devagarinho, vão começar a aprender a dinâmica de outras maneiras, que não estando lá, assim, isso daí faz o coletivo crescer muito, e daí começa até conseguir agregar essas pessoas que são colaboradores, que hoje, muita gente não entra de cabeça porque não tem sustentabilidade. Entendeu? Se tivesse um caixa já rodando um pouquinho mais, já dá pra, ah, pô, já dá pra fulano largar o emprego, então já estamos com segurança pra, já visualizando esse campo de ação, que às vezes até dá dificuldade de visualizar o campo de ação se você não tem esse núcleo durável. E quando você não tem nem consegue visualizar o campo de ação, é até difícil de dar continuidade, saber pra onde ir mesmo, cada um indo pro lado, se perde mesmo o foco, assim, do que fazer. Então é importante, assim, velho, sou dono de Itaê, como colaborador, tô no... E é importante, assim, tudo ser debatido às claras mesmo, assim que possível. Pô, eu tenho um tempo, eu posso participar de uma reunião, ela é aberta, sabe? Mas se for tomar uma decisão rápida, quem vai se falar é o durável, entendeu? Precisou, ai, consulta o máximo de pessoas possível, conversa com quem tá do lado, mas, velho, quem tá, sabe, vai saber mesmo. Porque daí, assim, é até cair na legitimidade do rolê mesmo. E quem está lá no dia a dia acompanhando os passos do coletivo, vendo a demanda, lendo os e-mails, conversando com o outro todo dia, convivendo, encontrando, vai entendendo melhor como está o processo, vai sacando melhor o outro, vai sacando melhor o timing. Então, acaba tendo mais legitimidade em tomar uma decisão do que o outro que parece de vez em quando, sabe? Tipo, às vezes ele vai dar uma opinião, mas ele não sabe o que aconteceu. Ele tá dando opinião baseado num rolê que, meu, já perdeu o time. E às vezes a sua opinião que ele deu aqui, que até assim, pode ter sido um equívoco, pode ter sido uma coisa assim, que ele não teve nenhuma intenção de atrasar o processo, mas ele atrasa, porque o outro também, que também não viveu esse processo, vai simpatizar com ele, vai formar uma bancadinha ali, quem vai sair perdendo é a galera que tá ali na, Tipo, não, vem do pragmático, galera, mas a gente tem que fazer isso hoje. Não, mas não dá, não, mas a gente tem que fazer porque a gente tá meio estratégico aqui. Mas a galera que tá acompanhando não tá acompanhando, entendeu? Então é uma dinâmica de gestão coletiva que ela é muito importante. Tu tem que manter assim, meu, no seu durado, tem uma galera que chega assim, velho, quer entrar, tô com dedicação exclusiva, tô assim, velho, tem que ter as portas abertas. Claro que tem um processo de inserção, assim, pode falar, vem, vai aí, você decide agora com a gente. Não, é um processo de, da pessoa conhecer, até mesmo que ela só pode tomar essa decisão depois de viver um tempo. Que ela vai se encantar com o processo de fora, vai viver um pouco por aí, mas ela não sabe o que, que é ainda. Na hora que ela viver um pouco da parada dela decidir, aí ela vai esclarecida pra decidir de verdade se ela quer ou não. Então tem um processo, assim, um pouco longo de inserção no seu durado também, mas ele tem que estar aberto o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas que vão ficar, que não vão entrar no seu durado, elas têm que entender que, tipo, elas, é o timing delas, que elas estão, assim que elas quiserem, sabe, entrar nesse ritmo que essas pessoas do durado querem entrar, tá aberto, entendeu? Tá sempre aberto. E daí não é de não ter medo de falar, gente, eu tô dando um passo pra trás aqui, pra conseguir contribuir mais ainda no coletivo. Daí entendendo que o processo coletivo, assim, não quero prejudicar o coletivo, por causa disso, tô dando um passo pra trás. E essa sensibilidade, que às vezes a gente acaba tendo um protecionismo muito forte de querer fazer parte, até querer mesmo, e saber que você pode fazer, mas realmente, naquele momento, assim, você tem que criar ainda o campo de poder fazer parte, sabe? Porque ainda quando está nesse momento de construção do coletivo, quando tudo é muito novo, todo mundo super no gás, então assim, tem muita gente querendo contribuir. E se a gente não faz uma organização e não cria essas dinâmicas assim de, velho, talvez não dá para esperar todo mundo. Ou então não, gente, dá para flexibilizar assim, ó. Nunca durava esse, mas cara, essa pessoa tá vindo, vamos começar a inserir mais ela nas decisões, vamos começar a perguntar, a estimular ela para vir mais, sabe? Dá para ter um processo assim de entender quem tá afim mesmo, assim, estimular a pessoa pra ela vir também. E se você também quer falar com ela e se fecha, você acaba, tipo, ferindo essa galera que tá afim de entrar, sabe? Pra pegar no patente. E velho, a gente tem relação com colaboradores muito legal, sabe? Muito positiva mesmo, assim. E entendendo que, velho, às vezes você fala assim, putz, essa pessoa aí, sei lá, não tem medo de DNA, você vê. Aí passa 2 meses, a pessoa já tá querendo sei lá, 3 meses. De repente, aflorou, sabe? Já tá querendo entrar no núcleo durável, sabe? Já tá entendendo o melhor processo. Já sacou, já se posiciona na lista. Tipo assim, ó. Já tá sacando, já tá mais no autônomo pra pegar as coisas. Mas, puta, vai formando devagarinho. Mas você não pode querer mais do que a pessoa quer, entendeu? A pessoa tem que falar o limite dela. E daí cada um coloca o seu limite. Vocês passam a régua, né? Então assim, galera, agora quem vai ser do núcleo durável? Vai ser... Quem tem condições de dedicar mais tempo, mas não precisa ser de dedicação exclusiva, porque a gente ainda está numa fase X. Ou então, ah, tem que ser todo mundo largar o emprego e a gente vai fazer o durado. Então, você tem que pensar, chegar numa equação mesmo, de qual que é o limite de vocês, qual que é a perna, e principalmente, assim, velho, onde que a gente quer chegar. Porque quem vai ficar lá na base de colaboração só não. Quem vai ficar como colaborador tem que entender que, velho, o papel dele é tão importante quanto, entendeu? É só o reposicionamento, é porque núcleo durável e colaborador parece que um é menos que o outro, assim. Mas não, cara, ter muito colaborador é importantérrimo, assim, por andamento. Quanto mais colaborador você tiver, melhor. Porque a gente começou a entender que o velho núcleo durável gigantão também começa a criar a bancada dentro do próprio núcleo durável e volta para aquela dinâmica de negociação e perde o dinamismo. Vamos aí, galera, vamos fazer... Então, assim, às vezes até formar, sabe, 2 coletivos, você começa quando começa a crescer muito. Que é o que aconteceu com o Cubo, por exemplo. Eles tinham uma volume, a próxima cena, e daí os próprios projetos começaram a ser desincubados, assim, que eram grandes, viraram 3 coletivos, assim, não precisava de tanta coisa. Todo mundo que ia discutir cinema ia lá, pô, por que, que eles não separam, criam o próprio coletivo e a gente negocia de coletivo para coletivo? Porque o processo é mais isomático mesmo, assim, de criar independências do que de interdependentes do que criar um troncão cheio de fio, assim, é descentralizado mesmo. Então você vai realmente fazendo um processo isolático de grama, assim. De quanto mais, melhor. Quanto mais coletivo. E às vezes uma estrutura muito grande, ela incha e perde agilidade. Mas, assim, claro que tem coletivo, sabe? Massa mesmo tem 19 pessoas, sabe? Tá tranquilo. Então, não sei até que ponto, tem que sentir mesmo, na hora que a gente reavaliar, será que realmente É um coletivo só, são dois coletivos? Não, tá massa sim, porque tem tanto de colaboradores. Os colaboradores tem que estar, tipo, e os núcleos durável tem que estar também sentindo firmeza. E vai aproximando devagar as pessoas. Mas aí, gente, depois que a gente criou o núcleo durável do massa, assim, dá água pro vinho. Meu, absurdo o quanto que a gente começou a render. E a gente tinha um monte de quadro qualificado que não entrou no núcleo durável, que até hoje são quadros qualificadíssimos, assim, com visão ao mesmo alcance, que contribuíam pra caralho. Mas a saída deles foi mais importante pra gente criar uma unidade do que a permanência deles. Assim. E hoje a gente consegue fazer um diálogo com eles tranquilo, eles conseguem contribuir muito mais que eles contribuíam de dentro, sabe? Porque eles criaram o próprio dinâmica deles, continuam nos empregos, depois de um ano e meio, dois anos e meio de processo, assim, e conseguimos, assim, fazer trocas muito boas, um ser base do outro, politicamente na cidade é super interessante eles saírem fora, então, assim, a gente conseguiu realmente chegar numa equação, mas até a gente enxergar isso, a gente fala, não, meu Deus, a gente vai tirar a galera, mas eles são tão bons, ah, mas fulano faz tal coisa, meu, foi muito importante, então a gente começou a trocar carne mesmo com as pessoas, entender que é parceria mesmo. É super importante e principalmente para criar uma identidade do coletivo, assim, sabe? Uma dinâmica coletiva mesmo, porque a gente não está acostumado com isso, assim, é muito difícil você realmente ter uma organicidade dentro com um grupo de pessoas que ela não seja lenta. Você consiga falar, vamos precisar disso, vamos isso aqui, daí a pessoa opina, sabe, alto nível da discussão? Sabe quando você vai numa reunião e fala, ai meu Deus do céu, sabe, chovendo no molhado, ai meu Deus do céu, conflito picareta, ai, tipo, você começa a eliminar essas coisas que atrasam o desenvolvimento do coletivo. Então, aquele cara, velho, vocês já passaram, por, sabe, vocês já estão vivendo no dia a dia, pararam, vocês estão matando conflito, aí quando você vai numa reunião, vem o cara com conflito que vocês mataram assim, 6 meses atrás. Entendeu? Ele não pode estar na decisão ali que precisa ser rápido, ele tá? Pô, é uma formação, vai ter que ir lá matar o conflito com o cara, assim, vai ter que ser uma outra reunião, outra dinâmica, outro tempo. É questão de tempo, de timing, assim, velho. Quando eu preciso fechar uma coisa com alguém do núcleo durável, velho, precisa isso, beleza, tô indo, né? Quando é com um colaborador, então, na conjuntura que estamos vivendo aqui, né, você tem que explicar mais, porque o cara não sabe o dia a dia, não sabe o que você está falando. Então, se você não explica também, você não dá nem a chance que o cara entender e também tem mais chance de afrontar. Então, realmente, assim, o tratamento é diferente. Você não vai todo dia levantar e dar um abraço de saudade na pessoa que você mora todo dia. Bom, você já, tipo, já sabe, tá? Já, você não precisa dar o update toda hora, você está convivendo. Mas o cara que você vê, de vez em quando, você tem que chegar, dar uma atenção a mais, vai falar, pô, amigo, que você não vê faz tempo, tem que ir lá dar um abraço, tomar uma cerveja, gastar uns cards lá, um monte de horas investidas, assim. Mas com o cara que você come, velho, todo dia lá, não, é papo reto, entendeu? É mais assim, velho, tamo junto, todo mundo sabe como que o Fedel tá. Ele acordou de mau humor porque ontem não sei o que lá, todo mundo já sabe por que ele tá de mau humor, todo mundo já tá na base do mau humor dele, entendeu? Pra ele superar logo. É mais ou menos assim, já não precisa ficar, mas aí chega uma pessoa de fora e entende porque o Fedel tá de mau humor, vai tirar a conclusão precipitada, tá ligado? É mais ou menos essa dinâmica, ele é muito desestimulante, principalmente pro núcleo durável. O colaborador não se desestimula, porque é do núcleo durável, não tá ele, sou do coletivo. Mas pra quem tá ficando no núcleo durável, fala, puta, cara, mas vamos avançar, tem aquela ansiedade, tipo, vai no congresso, eu tava aquele estímulo, não queremos fazer. Daí vai no outro congresso, toma um estímulo. Daí vai numa reunião, fala com o Lúcio e tal. Pô, queremos fazer virar a parada. Daí volta pro coletivo, tem aquele peso, sabe? Aquele negócio, aquele coisa que não vai, a pessoa não decide. Não sabe se vai ou não vai. Cara, então vamos trabalhar em diferentes instâncias. Quem decidiu o que quer, já vamos aqui. Então vamos fazendo o que a gente já quer fazer. Quem ainda não decidiu, vamos trabalhar por que não decidiu. Vamos trabalhar e superar o conflito se vai ou não vai, vamos trocar card, vamos laboratoriar uma experiência pra depois você decidir, porque às vezes também decidir, ah, tô dentro. Daí depois passa 2 meses, ah, então tem que ser melhor, tô fora. Também acontece, é normal, mas é legal também, assim, tipo, quem tá na dúvida, não se jogar, sabe, tipo, mas quem viveu já, com certeza, meu, se joga, assim, mas quem tá na dúvida, cara, vamos fazer uma experiência, vive, conhece a parada, procura mais, sabe, curtiu, daí tá dentro. assim, mas chega, não, continua estimulado, assim. Porque não é, ó, senão fica aquela, fala, samba do criança doido, assim, batendo cabeça, e quem bate cabeça, velho, demora, né? Uma coisa que você poderia resolver em 10 minutos, você ficava com uma hora. Uma coisa que você poderia ter nem precisado passar, você tem que voltar lá. Um papo que poderia ser assim, você tem que fazer 3 voltas pra chegar no assunto, sabe? Umas coisas bem assim mesmo. E daí, essa dinâmica de complexidade, de você poder chegar pro cara e falar assim, meu, você viajou, cara. Quem disse isso? Sabe? Não, mas você sabe, não é com qualquer um que vai receber bem. Tem gente que vai se afastar e falar, mas eu tava fazendo isso aqui. Não, tipo, velho, assume, tá ligado? Assume. Assim, não, velho, lesei, puta, me ajuda aqui então, agora vamos resolver. Entendeu? Essa que é a resposta, assim, velho. Não é se desculpar porque você não fez. É tipo, velho, não, não fiz mesmo, velho, mas esse é esse problema. Como você pode me ajudar? Pô, eu também posso chegar a falar cornetando lá e tem que ser base. Gente. Não, por que você não fez, velho? O que dá pra ajudar? Ah, precisa de mais uma pessoa pra resolver aqui? Então peraí que eu vou te ajudar a mobilizar. Continua aí fazendo esse negócio que eu vou te ajudar aqui, entendeu? Esses papos retos que vão criar a dinâmica do coletivo. E quanto mais pessoas tiverem isso, melhor, porque sua base é mais forte. Você não cai nunca, tá ligado? Porque se vai cair aqui, já vem aqui. Se vai cair aqui, vem aqui. Daí você vai segurar outra aqui, sabe? Vai estar o tempo inteiro naquela dinâmica e é uma dinâmica muito gostosa, porque você fica realmente sentindo segura, assim, pra fazer as coisas. Vai representar uma junta esse e fala, não, tô falando pela junta esse, sabe? Não é assim, puta, não tá todo mundo aqui. Então, assim, eu, sabe, posso falar aqui, se pá, mas tem que conversar, lá não sei como a galera vai receber, sabe? É difícil, sabe? No máximo a gente vai lá e se posiciona, não, massa faz, porque a gente tá ligado, assim. Por mais que depois eu volte aqui e fale, galera, assumi a pica, agora vamos ter que resolver. Então, você fala, pô, caramba, por que que assumiu? Mas assumiu que vai resolver, sabe? Que vai resolver, é normal, sabe? Pode ter sido um erro, eu posso depois só pra uma estratégia, galera, foi mal. Mas lá pra galera que eu assumia, assumimos aqui e vamos resolver, e vamos fazer uma entrega qualificada, sabe? Então, essa é a diferença de você saber, você ter um time mesmo pra jogar e não jogar sozinho, saber que se você segurar uma pica, assumir uma pica, você tem um time pra segurar junto com você. Não é assim, você carregando as costas, entendeu? E daí você vai criando a dinâmica, e evoluindo. E essa parte do núcleo durável, ela é muito, uma pauta muito sensível, gente. É assim, de gente que, pra gente, assim, agora a gente precisa recuperar agora algumas pessoas que... Porque no máximo a gente demorou tanto pra fazer isso, que a gente teve que desaderir. Porque a galera já tava no núcleo durável, a gente falou, não, a gente é diferente. Porque a galera, sabe, a gente achou que ia ser diferente. Não, porque a galera é diferente. Daí tava todo mundo se achava no núcleo durável, todo mundo tinha acesso à informação super privilegiada, mas era super distorcido, porque 3 era dedicação exclusiva e 7 não era. 7 não, 10 não era. 13 pessoas, sendo que 10 não era, 3 eram. E todo mundo assim, ó. E dos 10, a maioria da galera dos 10 era a galera que tinha acesso direto no PAN, sabe? Direto com a galera nacional, se posicionava na lista do Fora do Eixo, circulava. E os 3 lá também, mas assim, menos até. Tinha gente dos 3, o Dudu, por exemplo, que era um dos caras de educação exclusiva, nem circulava, nem se posicionava, nem tava na lista do Fora do Eixo, assim, tava em uma. E assim, quem tava lá, eu, que era de emprego de fora, ia lá, circulava. Ficava lá na lista do card, falando pelo mal, e no final das contas não tava acompanhando o dia a dia. Aqui a galera começou a falar, Carol, peraí, tá, dá sua bola aí, cara. A gente tem um processo aqui coletivo que você não tá vivendo e você tem que, tipo, tem que correr ali pra chegar em nós. Não tá mais ornando. Porque no começo, quando é tudo misturado, tipo, quanto cada um pode contribuir, beleza, né? Aí chega uma hora, velho, tipo, igual maratona, você sai aqui batalhando. Aí no final tem um grupo ali que aguenta, que continua no ritmo, tem a galera que cansou, desistiu, mas tava lá no começo, mas foi importante no começo, ela lá pra dar aquela impulsão, mas velho, tem a galera maratonista lá que vai ser o batalhão ali de elite, né, que eles falam, que fica lá aguentando e um sustentando o outro, que ficam sozinhos também, né, pra aquele negócio. Mas tipo, é aquele galera, que, tipo, por isso que a gente fala muito durável, que é a galera que vai durar, sabe, que a gente vai cair na primeira. Se tomar uma peia, vai continuar, vai resolver. se brigar com um, vai resolver. Não vai ficar mal e entrar no quarto e bater a porta, entendeu? Vai resolver, porque sabe que quer evoluir e quer resolver o problema. Não quer, tipo, ah, meu Deus. Vai passar por cima do meu Deus individual pra criar uma dinâmica coletiva da hora, pra todo mundo trabalhar. Porque, às vezes, quando um tá mais ou menos, contamina todo mundo, tá ligado? Tipo, se o cara não resolver logo, vai estar todo mundo assim, ai, meu Deus, falando do cara. Puta, por que esse cara aí veio de mau humor? O que será que tá acontecendo? Ele não põe pra fora, não supera, daí você vai falar pra ele dar uma patada. Tipo, já contaminou, deu patada em mim, daí eu vou fazer um negócio que já não quero fazer. Daí eu ia no banco, já fiquei de mau humor, sabe? Vai reação em cadeia, depois tá todo mundo assim. Então é esse processo de você chegar, velho, e tá de mau humor, é bom dia, sabe? Resolve, sabe com alguém, faz o processo. Pra você ter essa tranquilidade de fazer isso, cara, tem que ter um nível de confiança alto. Pra ter um nível de confiança alto, tem que estar todo mundo pactuado de tamo junto, sabe? É na minha, é na sua, é na nossa. Não é o medo assim, se apertar, cara, 10 fogem e fica 2. Aí fudeu, sabe? Daí realmente tem 2 no todo lado. Se apertar, quantos ficam, sabe? Quanto que é a galera que vai ficar lá se apertar? Esse que é o núcleo durável, assim, de velho, quem tá acreditando mesmo. E no final, assim, não é a dedicação exclusiva, é quanto que a pessoa acredita na parada, primeiro. Daí depois é quanto que a pessoa acredita na parada relativo ao quanto que ela consegue entregar. Porque às vezes, se ela não consegue entregar o quanto que ela acredita na parada, às vezes ela fica em stand-by, em colaborador, até conseguir se inserir. E vai lutando pra conseguir se inserir. Isso daí aconteceu demais no massa, assim. Eu mesma fui, puta, meu Deus, não vai ficar pra trás. A galera formou. Falei, ai, meu Deus, eu fui lá, corri por 3 meses correndo atrás da galera. Larguei o emprego, ainda corri mais 1 mês, assim. Ai, daí, cheguei. Daí chegou uma hora que eu falei, ah, cheguei. Agora eu tô me sentindo. No começo fiquei bem quieta, assim, meu. Ai, meu Deus, a galera ficou, tipo, bem quieta, ouvindo bastante, assim, sacando, aprendendo, convivendo, pra depois, sabe, tipo, ah, ter um pouco mais de segurança de ai, conheço a galera. Porque a galera tava numa dinâmica já de vivência fudida, igual quando você chegar. Um grupo que tá muito, sabe, enturmado, aí você chega meio na quieta, não vai querer chegar tirando com a cara do outro, o resto vai falar, ó, tá tirando, tá falando, não é mesmo, tipo, você vai lá, ganhando espada, você toda uma piada, um pulando rir, você já sabe quem tá na sua base, daí você vai no outro, até se enturmar. É mais ou menos isso, é o laço que você vai ganhando. Tá, assim, no nosso trampo é com trabalho, assim, entrega, responsa. E assim, não é nem quem entrega mais, é tipo. Quem tá mais aberto mesmo, porque assim, às vezes, puta, fulano de tal tem um carro, a gente não tem carro e por isso é estratégico deixar o meu durar. Beleza, vai durar uns 3 meses o carro, mas vai chegar uma hora, cara, você vai falar pro cara, velho, esse carro aí ficou pouco. Agora você tem que entregar carro, mas não sei o que lá, porque tudo é recurso, né? Só que na hora que o coletivo precisa de mais do que um carro, precisa de uma entrega maior, daí você vai cobrando, e daí você tem, por isso que você tá dando F5 o tempo inteiro. Gente, tá todo mundo na mesma, tá todo mundo bem, tá todo mundo ok. E daí você vai vendo assim, velho, tipo, a entrega então é um carro, mais 12 horas trabalhando aqui. Desapego disso aqui, porque tem gente que chega totalmente desapegado. Só que acontece que ele não consegue vender, não consegue vender. Daí você, puta, da hora, desapego, DNA, da hora, você não consegue trabalhar. Daí chega um outro, sabe, eu tô pensando, tipo, ai meu Deus, tudo. Só que rende pra caramba, vai se abrindo, tá com código aberto, vai se abrindo devagarinho. Então, assim, tem duas coisas, tem que fazer virar os dois perfis, assim, a pessoa que chega fechada, você vai abrindo, vai estimulando a pessoa, vendo, dando segurança pra ela, e o outro que chega muito aberto, você fala, velho, não é só dar, tem que ter, sabe, tem que entender, você tem que entender a dinâmica do grupo também, sabe, tem que se inserir devagar, não é só porque você entende todo o processo que... Você tá no lucro durável, sabe? Ou que você tá bem, exato. Existem regras que o próprio coletivo, que a gente fala assim, meu, você cria um coletivo, a dinâmica dele, as regras que tem no coletivo, só o coletivo sabe, sabe? Se entrar uma pessoa nova no coletivo, as regras podem mudar, podem continuar, podem ficar mais acirradas, podem ficar mais flexíveis. Depende muito do timing do coletivo, que é a soma dos limites, demandas, entregas e vontades de cada um, assim. Isso que é muito louco, ela é mutante, mutante, mutante. E se não tiver todo mundo bem, o coletivo não vai pra frente. Ou se a pessoa desadere, a pessoa que estiver mal, ou as pessoas que estiverem mal vão desaderir e vai, tipo, causar atraso, porque às vezes é um super dolorido, mas ao mesmo tempo dá fortalecimento pra quem tem 71 anos e boas. Mas, tipo, uma coisa que a gente aprendeu bastante é matar conflito rápido, sabe? Pegou mal com uma coisa, mata o conflito, põe pra fora, honestidade é a melhor sabe, ferramenta para um processo coletivo. Honestidade, cumplicidade, transparência, sabe? E ação afirmativa, assim mesmo, tipo, de sabe, segurar o ego ali, sabe? Às vezes quando você tá puto assim, velho, meu, segurar a bronca, saber que é conflito picareta, individual, e falar, velho, não vou contaminar o coletivo inteiro, porque eu não tô conseguindo superar um negócio que eu tô ligada que eu poderia estar segurando a onda e. Se dá pra segurar a onda, segura, cara, porque o processo de contaminação é muito. Daí depois abre com um só, sabe? Com dois ali, que você vai chegar, foi pra fora, com bomba, tá pra fora também. Ou então, assim, depois de meia hora que você tentou segurar, você teve medo na frente, eu segurei a onda, velho. Que papel de... Quantas vezes você não fica nervoso e não é papel, sabe? Repetir. Ficar lá, repetir dentro. Então, assim, é um processo de você entender o coletivo, assim, saber que você tá contribuindo pra dinâmica do coletivo, não só pro coletivo, porque às vezes você... Contribuir para o coletivo é contribuir para a dinâmica do coletivo, entendeu? Porque se você está fazendo uma entrega, mas você está causando um monte de distorção, aí fica no peso, assim, velho. Está entregando aqui, mas a distorção que está causando, está causando aqui. Então, na verdade, está aqui, no zero, sabe? Então, às vezes, a contaminação é até pior, porque decontamina um monte, você tem que estar resolvendo um por um, assim, contaminação. Então, é papo reto, assim, então tudo não pode estar fora, assim, que vai... que pensa no coletivo, fica com medo, até onde vai, assim. E daí, mano, vai falar, não, eu vou até ali, eu vou até aqui, eu vou ali com o Fedel, não, eu vou mais com o Fedel, muito mais. Precisa de uma galera pra ir mais, né? Eu tô indo muito pouco, acho. Vou muito mais, o Fedel tá muito velho. E daí, meu, então pactuar, não, velho, a gente, então vamos fazer isso, vamos, a gente tá dentro, nós, é nós. Quem é colaborador nessa? Não, não, eu não tô dentro agora, mas ó, daqui um mês vamos trabalhar pra isso, a gente conversa de novo, se eu puder contribuir até lá, tô contribuindo, contem comigo, tô na lista, me acessem. Nossa, genial, esse tipo, sabe, muito bom. E é isso, assim, na hora que cede, né, galera, cede é essencial pra esse núcleo bravo, pra outras pessoas que quiserem aderir ao núcleo bravo. Não tem cede, velho? Como você vai fazer a inserção da pessoa no evento do coletivo? Vai ver com um, com o outro, no evento pontual, sabe? Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, se a Marcinha está procurando casa, está indo para Campinas, já tá, tem uma demanda de ter uma casa, tem uma demanda de ter uma sede, de juntar apoio. Estou dando minha opinião de fora, sem laço nenhum dentro do juntamento, mas não é deliberativo que eu estou falando. Mas, se eu fosse vocês... Eu já pensaria nessa perspectiva de ter uma sede, moradia, de otimizar os custos, ver o que dá pra cortar, tá ligado? De mais pessoas morarem nessa casa, o que, que dá, uma coisa barata, mas assim, central e legal, enfim. Ou temporária, sabe, gente? Aqui tá barato, porque a gente não tem ainda condições de coisa, ter uma sede mais legal, mas assim, a gente vai ficar... Vamos tentar ficar tanto tempo nessa sede procurar um espaço, sabe? Fazer o planejamento. Lá em São Paulo mesmo, a galera falou assim, velho, agora a gente tá muito sem grana, a gente tem, não pode pegar a mansão maior do mundo, com espaço de eventos, na Vila Madalena, com jardim, que a galera começou a colocar. Tem que ter jardim! Não, tem que ter uma cozinha grande, não, tem que ter duas salas. Não, eu falei, gente, pá dessa vez. Todo mundo vai ter que ir de quarto no começo, mas é claro, assim, depois de sentir um tempo, dá pra dar um F5 na casa. Velho, se já tem, se uma pessoa já vai assumir um aluguel, que esse aluguel seja de todos, da sede, sabe? Que todo mundo possa participar desse espaço e já, né, fatiar a sede. E daí seria um... Também foi outro corte surreal, que depois que a gente teve uma sede, que era realmente a sede, que a gente chamava de sede, não de... Ah, é na rap de fulano de tal que a gente se reúne, né? Chegava lá, tinha um cara assistindo TV, que não era o coletivo. Daí a gente ia, sabe? Não era trabalho, assim. Aí depois que a gente veio pra essa casa aqui, ainda passou um tempo sendo casa, nem era sede, era casa nova, que eles devem ter visto no Wireless. A gente mudou do ano. Depois virou sede. Hoje em dia, meu, é um espaço totalmente de escritório. Nós temos espaço individual, privado, se quiser ficar de boa, a gente tem o quarto que a gente chama de Bozolândia, que é a Disney também. Tem TV a cabo, DVD, colchão, sofá, TV não, relax lá. Tem o Japão, que é mais pegado. Tipo, a gente tá cogitando também assim, velho, ah, tá demais a vivência aqui na Sérgio, é muito interessante. Carol, quer dar um tempo lá no Japão, vai pra lá, tá ligado? Vem a gente pra cá, a gente trocando as dinâmicas mesmo. O Léo tem um apartamento, a gente não sabe se vai alugar agora pra tomar entradinha do apartamento dele. Ou se a gente faz lá um retiro, preciso ficar sozinho um tempo, sabe? E também tem essa, velho. Tipo, chega uma hora que você precisa dar um respiro. E daí você vai passar uma semana, aí troca, vai para o outro, depois vira o trabalho de solidário, depois vem todo mundo pra cá, sabe? Vai sentindo mesmo, porque realmente tem o individual. A gente passou por um momento agora, que eu não sei nem se estava me criticando, mas logo vai ficar sabendo mesmo, que é o seguinte. Porque a Laura e o Gabriel, lá do Lumo, no Nordeste, eles não estavam na ponta da casa de São Paulo. Por que que eles entraram? Porque a Laura ficou grávida. E foi uma decisão que eles não tomaram, né, foi sem querer, mas não foi feito um planejamento coletivo. Então a gente teve que, como que a gente vai inserir esse assunto, eles estão no PAN, vai ser o primeiro filho coletivo. Não um filho coletivo, mas assim, a gente vai tentar realmente fazer um laboratório. Com a criança. De ter, pra eles não, porque assim, senão a gente ia afastar eles, assim, a Laura e o Gabriel tem quadros importantíssimos fora do eixo, super tranquilo, e daí... Se eles tiverem lá a demanda do filho só pra ele, sabe, só pro coletivo, isso ia ficar muito pesado e ia acabar afastando o coletivo. Ia acabar afastando eles do processo. E que eles menos queriam. Eles vieram com muito, a gente não quer se afastar. Daí a gente ficou pensando mil coisas. Não, só a Laura vai, não, os dois ficam, nem nada ficou bom. Daí na hora que. E se os dois forem pra casa de São Paulo, a gente vai vendo, vai acompanhando, fica na base, quando precisar, fica uma família ampliada aí. Eles adoraram a ideia, estão super felizes. A gente falou assim, então se o casal já gostou, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar pela frente. Assim. A gente deu essa abertura, rolou um... Não, tem uma demanda individual, como que a gente incorpora, mas a galera quis. Mas poderia muito bem falar, não, galera, a gente quer aqui, ficar no coletivo. E daí, depois que eles tomaram a decisão de ir para São Paulo, que eles queriam ir também. A gente só brincou que, ah, não pensem que vocês vão escolher o nome sozinho, né? Escolhendo o nome. Não pensem. Mas o coordenador nacional desse filme é vocês. Você tava com uma lista. É, tem gestora do Fundo Eixo já. Não, mas é legal, ser um laboratório. Claro que, tipo, esse daí vai ter que dar 5 tempos inteiro. Todo mundo fica muito confortável, né? Fazer um desafio muito grande. E essa coisa delicada desse jeito, porque eu acho que o coletivo vai... Realmente saber lidar, porque coisa que não dá também pra gente. Agora, com um filho no máximo, não tem jeito, sabe? E, sabe? Então ninguém faz. Mas se alguém ficar grávida sem querer, quem já fala, tira, nem fuder, né? Vem, a gente vai pro caixa coletivo, vai tentar dinamizar. Porque até com o plano de saúde o caixa coletivo funciona. Porque vai ter que, se aumenta a demanda, aumenta, tem que estar. A galera vai trampar mais, vai ganhar mais, vai investir menos em coisas que supérfluas pra dar conta da demanda que aumentou. Então, assim, é muito interessante isso, porque todas as vezes que a gente teve caso, assim, de precisar de uma grana por causa de coisas pessoais, foi respondido muito rápido, assim, sabe? Todo mundo, ninguém nunca nem questionou, sabe? Então, as pautas individuais, quando é consenso, assim, tipo, sabe, que grave, velho. Ninguém vai falar pra você tirar, ou ninguém vai falar pra você não ter, ou ninguém vai falar, sai, vai ter fora. Todo mundo entende isso, você vai falar, não, velho, o que você quer? O que você tá pensando? Primeira coisa, né? Ah, não, queria continuar. Ah, então você queria continuar, mas como você quer, sabe? O que você pensa pra isso? Você quer mais, tá mais reservado? Não, quero pôr tudo na roda. Ah, então o coletivo tem que saber isso. Se quiser ficar mais reservado, o coletivo tem que respeitar, entendeu? E daí tem as consequências das duas coisas, assim. Então, toda vez você tem que avaliar isso, velho. Se a sua demanda, o coletivo vai ter que absorver. Se o coletivo não absorver, você que vai ter que absorver a decisão do coletivo também. Então, assim, velho, a minha demanda é muito grande agora pro coletivo. Então, nunca é, né? Porque quando você tá orgânico pro coletivo, sua demanda é tão... Sabe, o seu bem-estar é tão importante pro coletivo, que nada que você demandar, se for realmente, sabe, vai ser uma afronta ou alguém vai conflitar em relação a isso. Tudo vai ser muito natural e sossegado. Mas isso daí é um processo, assim, de muito trampo, né? Depois de anos de caixa coletiva, por exemplo, de vivência coletiva. Mas a... aqui no Massa também foi assim, régua da dedicação, do núcleo durável. Pá! Bombou. Daí régua da Sérgio, uou, incorporou. Caixa coletiva, velho, aproximou, dinamizou. Nossa, muito louco. Agora quando a gente começou a dividir. Primeiro a gente fazia assim, as contas da sede precisavam ser pagas. Então a gente coletivizava as contas da coletiva. Tudo que era coletivo era de demanda coletiva. Tudo que era de demanda individual. A partir do momento que a pessoa é dedicação exclusiva do coletivo, a demanda dela também é coletiva. Entendeu? Então, assim, o Felipe e o jovem foram os primeiros a entrar no custo do Massa Coletiva. Então todo mundo trampava para sustentar a sede, as contas da sede, a comida e o transporte, né, do Felipe e do jovem, sabe? Aí depois foi entrando mais um, do Duda, aí o Rafa, da Sara, depois eu e o Gu, depois a Dani e agora é nós. Agora o hard, vai vir quatro coletivos de uma vez agora, em janeiro. Eles vão se formar e já passou que estão entrando e a gente vai fazer esse laboratório. Mas é muito tranquilo, assim. Se ficar pesado, vocês vão ter que correr para um lado, vão ter que dar um passo para trás, sabe? Uma coisa muito assim, dá para ter calma e pensando devagarinho, sabe? Se não tiver, pô, se a pessoa, estão sustentando três pessoas lá no caixa coletivo, mas não está rendendo, ou precisa fazer um investimento em reais, ou vai falar, galera, não está rendendo por quê, sabe? Será que é porque estão fazendo corpo mole? Duvido, sabe? Tudo está na reta, galera. O negócio vai muito mais rápido. Primeiro que tem um estímulo de você estar vivendo a parada mesmo, assim, ah, você quer continuar, e tudo fazer virar. E tem o frio na barriga também, só assim, velho. Né? Se eu não entregar direito, pronto, que eu vou depois, então. Mas se tem mais pessoas entregando com você, daí dá mais tranquilidade. Hoje a gente tem bastante gente no Massa, assim. Já tem um núcleo durável grande, que dá tempo de pessoas querendo ficar mais frustas, em determinado espaço de tempo, mas tem hora que a gente fala, galera, acelera o pique. Tem todos esses times, assim, que você vai. Só com a prática mesmo da vivência, e cada coletivo é diferente, assim, não dá pra falar, assim, na junta aí, cada coletivo, cada tem uma pessoa diferente, vai ter um time diferente, vai ter um conflito diferente, mas no final das contas se resumem a um processo bem parecido, no macro, mas no micro, a sensibilidade de cada um faz a diferença mesmo na dinâmica do coletivo. É importante, assim, desde já, vocês estarem muito pactuados, assim, conversarem demais, assim. E o espaço sede é importantíssimo para isso, né? Eu acho que vocês veem esse foco diretriz. Sede. Isso mesmo, não. É, 2011, eu acho. Não, sim, não, você. Eu acho que tá aí. É, 2011, aqui. 20 dias. Aqui, 25 dias, gente. Até abril, né? É? Não, mas... É, não sei. Às vezes vocês falam assim, não, beleza, a Marcinha agora vai morar com o Fedel, ou com o Rafa, ou vai morar não sei aonde, até a gente encontrar uma casa que vale a pena, sem desesperar, sabe? Uma coisa assim, não vamos assumir um aluguel agora, que dura um ano o contrato, então não vamos assumir desesperando, sai procurando casa ainda, essa direita de ter uma sede, porque às vezes você vai assumir um aluguel que... Não é o ideal, assim, dá pra ter mais tempo pra procurar e tarará. Ou não. Em janeiro tem que ter uma festa, mas todo mundo que tiver um tempo livre, vai procurando, se não ajudar isso, focar, se libertar dos aluguéis que tem hoje, cortar o celular, tipo assim, a gente aqui por exemplo, o celular era R$85, R$85, já diminuiu, virou pré-pago, assim, sabe? Tipo, que dava pra cortar, a gente cortou, sabe? Tudo que dava pra cortar, assim, de gasto. Sabe, a gente cortou a net de casa, a gente já não sabe pegar carro. Nossa, isso foi uma grana louca. Então a gente foi cortando, assim, cortando. Potencializou a sede. Não, vamos ter TV a cabo aqui, com internet fodona. Vamos ter, sabe, tipo, um telefone à vontade pra todo mundo usar. Mas, meu, vamos diminuir o celular, vamos diminuir, né? tá aqui, apagar a luz, sabe? Processo de total economia. E daí, velho, você vai vendo que economizar só é, só faz bem, sabe? Porque se daí você vai poder, na hora que você vai fazer um gasto maior, você tá fazendo com consciência, você tá fazendo assim, é um gasto, não é um gasto à toa, é um investimento, você tá fazendo muito claro ali. Muito claro, é um investimento, daí você vai acompanhar o investimento. Você vai falar, eu tô investindo aqui. Se esteja em roupa pra você, sabe, fazer uma imagem mais legal, sabe? Depende da estratégia. Ou seja, tipo num carro, pra não economizar, fazer uma dívida no banco pra pagar os custos. Precisa de um carro. Dá pra vocês terem mais consciência. Daí não dá pra ter gasto com coisa besta, assim, sabe? Vocês poderiam estar economizando R$100 por mês de luz, mais R$50 de, sabe, água, mais R$400 de alimentação, porque é mais ou menos assim, que alimentação, velho, aqui no Massa, a gente conseguiu diminuir mais de 80% do gasto depois que a gente começou a cozinhar. E a gente não tinha grana, velho. Então assim, velho, como que a gente. E daí, tipo assim, tá sobrando, então sobra todo mês uma grana no Massa? Não, a gente investe, a gente conseguiu fazer mais coisas, sabe? Tudo que a gente economiza, a gente reinveste. Então a gente sempre fica no 0 a 0. A gente consegue incorporar mais gente no caixa coletivo, no final é só mais solidário, assim. Então, e gasto supérfluo, o que é, velho? Precisa ir na balada tomar uísque com energético mais caro, sabe? Chapar de assim, não conseguir, um negócio. Ah, tem dia que precisa, mas não precisa ser toda semana, tá ligado? Precisa, sabe, tipo, comer fora todo dia? Por quê, sabe? Precisa, sabe, você começa a rever, precisa comprar outro tênis esse mês, tem certeza, sabe? Começa a pensar, se tiver grana, todo mundo estiver pactuando que precisa, que é normal, que não faz diferença, igual aqui, fala. É. Tem alguns gastos que a gente não abriu mão, fala assim, não, isso aqui a gente vai continuar investindo nisso, porque, velho, é tranquilo, todo mundo pactou, não fala, não, isso aqui a gente continua investindo, a gente encara como investimento, não como supérfluo. Aí ela falou, beleza, então isso daqui a gente continua investindo, mas aí tá todo mundo tranquilo, quando chega, é, quando a gente investe, ninguém fica conflitando, sabe? Todo mundo bem, de boa, os que usam fluido, que não usam, ficam tranquilos, mas tá pactuado coletivamente, tá consensuado. Daí é de consenso, assim, aqui, por exemplo. Galera, tipo, vem notinha assim do, pode ver, se a gente pegar esse bolinho de nota, vai ter nota aí de McDonald's, japonês, vai ter uma ou outra, mas não vai ter um monte. Vai ter uma ou outra. E assusta, tá ligado? Meu, tá entrando, tá, ah, precisa comer um negócio, puta, rápido. Ah, não tem jeito, né? Eu só comi porcaria. Circulei, comi só macarrão, pão, volta aqui na espinha, dor de estômago, velho. Vamos comer uma comidinha, né? Não sei aonde, sabe? Vamos comer mamãe natureza, vamos comer no japonês, sabe? Lógico, né? Mas, velho, se comer todo dia, tem que ter, né? Não, puta, em vez de comer todo dia, por que a gente não compra um peixe para essa chimia aqui? Vamos aprender? Ele já até começa, tipo, desenvolver umas tecnologias próprias, com autonomia total. E a gente desenvolve uma aqui, cada um, meu, cozinha um dia. Se tá muito no corre, a gente mobilão, tem gente que fazer almoço, quem assumir a conta de fazer o almoço. Daí, se não tem ninguém que assumir o almoço, fica muito assim, a gente fala, então vamos comer ali rapidão. Todo mundo vai comer rapidão, ou então cada um vai por si, ou vamos fazer um lanche rápido. Aí não, senão assim, galera, quem quer a conta da janta? Não, segura essa, tem que saber que às vezes você precisa segurar umas duas pra galera continuar, e meu, comer. E daí, mano, a gente come, com cozinha a gente conseguiu aumentar a qualidade da nossa alimentação. Só porque a gente cozinha demais, porque barateou, né, o custo, eles começam a investir em umas paradas mais saudáveis, assim, tipo, e a gente come umas coisas mais gostosas, assim, champignon, a gente compra uns queijos da hora, compra um, de vez em quando, vira e mexe, compra funghi, a gente come, faz vários pratos vegetarianos, assim, super sortidos, com vários legumes, compra castanha, compra granola, compra mel, compra fruta, sabe, o tempo inteiro, bombado, geladeira de várias coisas, sempre tem. Salada pra caramba, meu. Você só vai vendo que não tem porquê o conflito de ai meu Deus, vou comer fora. Sua vida melhora, você come bem melhor, você tá bem feliz. E não tem nenhuma restrição de fato. Às vezes você fala, não, cara, eu quero comer, né? Beleza, né? Você Se alguém fala, por quê? Não souber responder, a galera fala, vai pegar mal. Mas você fala, não, mas morri de saudade, me sinto gosto, tá feito, viciado. Então, beleza, vai lá, irmão. Volta lá, porque... Não, volta lá, porque, tipo, o cara vai sair e voltar melhor, vai trabalhar melhor. Se você falar, não, o cara vai ficar mal, vai se render. Estratégico também. E essas dinâmicas minhas, assim. Na verdade, é o dia a dia, né? Você começa a viver todo dia, tem que ter flexibilidade. Daí você vai começando a aplicar isso não só entre vocês, no coletivo, mas vai começar a ficar mais flexível. Você vai começar a dialogar mais com qualquer pessoa, assim, que vem e fala, não, deixa eu entender o porquê que essa pessoa está vendo desse jeito, entender a conjuntura maior. Baixa, você diminui, assim, o seu ego, assim, mesmo, na verdade, você, tipo... Você pegar e achar que o cara é pai, não é pai, cara, não tem meu contexto. E depois que ele diz, ah, é pai, não é pai, mas aí tá, você não chegou com arrogância pra julgar o cara. Você tem, né, situações e situações, assim, tem famílias bem diferentes. Por isso que não tem uma regra, ah, precisa ter caixa coletiva. Não, às vezes, velho, vocês com uma dinâmica de... Sabe, ter um caixa coletivo das contas coletivas primeiro, depois vocês revêem, não, cada um vai ter sua conta. Vai experimentando, assim, tenta, testa, tem caixa coletiva, brincadeira, sei lá, faz uma vivênciazinha, ou não, caixa coletiva mesmo, achei muito louca a parada, quero me entregar pro processo. Ou então não, cada um vai ter sua conta e a gente vai repartir o lucro de nossos eventos. Que vai ser quase zero do lucro, né? Vai se pagar. Se vocês quiserem repartir o lucro, vai ser foda, porque vocês não vão conseguir dar continuidade para vocês. Normalmente não tem lucro, tem que reinvestir na próxima que vem, sabe? Tem que ter um processo de distribuição de renda, não de acúmulo. Que é a lógica, né? Que a gente estava falando que é a mudança. Então, nessa lógica de distribuição, não tem por que ser acumulado. Tá tudo obrigado por segurança? Não, tá. Então tem que pactuar a segurança. É por isso que tá acumulando. Pactuou a segurança, então por que tá acumulando? Ah, porque eu tenho medo de tarar. Então tem que resolver tarar. Não pode chegar com uma resposta. Ah, não por causa disso. Então por causa disso? Então vamos dizer, bateu isso? Resolveu. Ah, não, mas agora é pra já pego. Não, porque realmente não gosto do processo coletivo, galera. Ah, então beleza. Não vivi, não gostei. Então, beleza. Então, como você se posiciona de novo? Todo mundo viveu, gostou, e aquele cara que viveu, não gostou, como que ele se posiciona? Ah, colaborador? É parceiro? É consultor? Tá dentro, mas tá fora? Sabe? Aí vai dando F5, assim, de quem gosta e quem não gosta, quem vive a parada com tudo isso. Vai indo devagar. Não tem uma fórmula mágica, gente. O que mais? Quem falou ainda? Ah, é verdade. Quiser falar. Vocês têm claro, assim, na cabeça, o que vocês vão fazer? Vamos fazer uma reunião amanhã, né? É, a gente tem que fazer. Ah, tá. Quantas pessoas participam na reunião? E como vocês veem todos os processos? Eu acho que é avançado demais, está indo rápido, é isso mesmo. Eu acho que é mais assim, você fala mesmo das pessoas, a gente não sentir outros times de cada um. E a galera acha que ser mais. A gente se posicionar mais claro e mais, tipo, se abrir mesmo. Ah, tipo, é isso. Tipo, acho que é isso que tá dando uma nebulosidade pro nosso processo e tal. É matar um tempo. Acho que até eu vi um pouco pra estar muito nessa experiência pra gente, assim. Isso que já aconteceu com a galera faz tempo, conversa muito da gente matar esse conflito de achar que o colaborador é menos. Não é. Né? Só entender o momento mesmo. Né? Assim, nesse momento, eu acho que pra minha vida é mais interessante eu estar lá no trampo e nesse trampo. Isso é um tempo grande e difícil. e às vezes falta para dar para o coletivo mais, eu posso falar com o colaborador na boa, não vou pertencer menos a parada, né? Só para a gente. E também para essa questão de entender o time é muito importante, porque a gente no ajuntamento já voltou discussões muitas vezes, assim, né? Depois de congresso várias vezes, daí a gente voltar pilhadaço e aí ter que retomar várias paradas, aí fazer coisas que a gente podia de repente fazer um acompanhamento num outro pontual, momento, né? Assim, separar as coisas. Né? É reunião geral para deliberar a parada, vamos deliberar a partir desse ponto que a gente já está. Aí tem que ser de um outro momento para alinhar os discursos, para dar o assim para a galera, vamos criar um outro momento. A gente teve várias vezes tudo isso concluído num único momento e isso acho que deu uma puta empacada, assim, nos entraves, nos entraves. E onde que dá para incorporar alguns colaboradores que eu preciso te falar? Por exemplo, entende as coisas, por exemplo, a gente tem aqui o grito. O grito bota bacana de todo mundo debatendo. Porque todo mundo vai trampar, todo mundo vai trampar. Então, assim, as reuniões de planejamento é legal pra todo mundo, né? Claro que, assim, na hora de decidir as coisas mais estruturais, assim, do grito rock, já vai estar tudo decidido com o grupo que está mais afim. Mas na hora de vocês fazerem um planejamento mesmo, do evento, é legal, porque daí o colaborador, é aí que o colaborador consegue contribuir mais, sabe? É na hora de fazer o planejamento dos projetos, assim. E na parte de estrutural mesmo, manter de para onde vamos, no macro, politicamente, e se vamos ter sede ou não vamos ter sede, quem vai deliberar isso é a galera que vai assumir a conta da sede, por exemplo. Quem está dentro dessa conta, sabe? E se vocês vão precisar de ajuda de colaborador para isso também, sabe? É abrir isso para colaborador depois que vocês estiverem pactuados e receber a resposta. Então, mas é bacana assim, nos projetos, nas frentes gestoras dos projetos e das atividades, ali é a porta de entrada dos colaboradores, sabe? Aqui no MAS a gente não debate o financeiro central com todo mundo. Às vezes a gente debate com todo mundo a noite fora do eixo, entendeu? Porque a galera tem que deliberar também gestão de algumas coisas, sabe? Se eles estão realmente sendo gestores daquele processo. Claro que não dá pra ser semana do Pino 2, a gente vai chegar lá com decisões que já foram tomadas no futurado de vários encaminhamentos que não precisam passar naquele núcleo, assim. Mas eu acho que a porta de entrada são nos projetos, é no projeto mesmo, mas as decisões, assim, de velho, vai investir essa grana pra circular a banda ali, sabe, no grito? Quem vai decidir isso, velho, é quem tá, sabe, no núcleo durável, assim. Que tá entendendo o estratégico de se endividar um pouco aqui pra receber ali e potencializar uma banda que vai ter um retorno simbólico, depois vai ter um retorno em verba, depois, sabe? Já tá conseguindo enxergar isso e que o colaborador pode falar, ai meu Deus, não, ou não vai saber nem se posicionar, por exemplo. Mas as decisões mais estratégicas macro, elas têm que ser tomadas no núcleo durável. Mas projeto assim, velho, como que vai ser a feira, como que tá na disso, sabe? É que como que vai se organizar o evento, isso daí pode super ser aberto para todo mundo e continuar sendo assim. Então a gente faz reuniões ampliadas com todo mundo, reuniões só daquele projeto, que daí tem gente do núcleo durável que nem participa, assim, ah galera, tem uma noite fora do eixo. Sabe, tem gente que nem participa, vai ser colaborador, mas uma pessoa no núcleo durável, ou às vezes a gente até deixa na mão dos colaboradores total, assim, velho, tem uma noite fora do eixo aí, vocês top. Vai aí, galera, tá? Daí você vai poderando aí, nessas de passar o bastão, assim, mais forte, e fazer um acompanhamento também. É que a gente tem uns retornos mais legais, assim, tipo, pirei, tô dentro, sabe? Então, assim, manter o canal aberto é importantíssimo, assim. Não é canal aberto, né? Porque ele não tá saindo de nenhum lugar, assim, coletivo é coletivo. Tem gente que vai ser colaboradora a vida inteira e a gente vai passar por ser colaboradora, depois vai entrar, a gente vai ser sair de dentro, espero que não, né? Pra colaborador. Mais difícil alguém sair do núcleo durável para colaborador do que colaborador do núcleo durável. Tem um processo mais de fora para dentro, assim. Que é importante. E aí, Clara? Concorda? Um processo é difícil. Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, a gente entender esse processo até rolar algumas discussões. cada um realmente traçar essa, esse aonde vamos e aonde vou também, e de voar para fora, até para abrir imagem para tipo, quem está dentro falar, e aí, você falou que ia falar, mas falar. E vamos, você vai correr para chegar onde você falou que chegar, até chegar junto. É, e tem tempo de adaptação, então a pessoa vai se posicionar e, né, o coletivo vai ter que ou esperar, ou vai ter que pisar no breque, ou vai puxar, entendeu? Tem que ter se a pessoa se colocou na posição, ah não, cara, eu quero muito ser uma figura, eu tô correndo atrás. Tem que dar a chance de verdade, sabe? Também às vezes dá a chance, não tô com muita fé, também não é legal. É, ajudar mesmo a pessoa a chegar, sabe? Sentir parte do grupo. E daí se não der certo também, saber na hora de degolar, porque o processo de contaminação ele é. Como fala? Vai reafrontar isso. É, às vezes, quando você acha que vai sair, não cai novo, sabe? Vai contaminar. É, você não mata o conflito, é contagioso pra caramba. E até. E é ótimo um processo assim, de pensar bem-estar mesmo. Assim, pensar. Tá todo mundo nervoso, porque às vezes você tá todo. As pessoas colocam as pessoas como refém. Eu queria responder mais rápido, velho, mas não dá. A pessoa que pensar isso, tá falando, velho, não, o coletivo é esse aqui. E se eu quero colocar a pauta de mais velocidade, eu vou ter que emplacar essa pauta aí. E convencendo a galera a fazer mais. Mas enquanto não convencer, não tem essa pauta, entendeu? Você vai ter que trampar pra fazer. Não, você tá aqui muito rápido. Você vai ter que colocar essa pauta de pôr o breque. Enquanto não tiver. A responsabilidade é sua, se você não tiver, tem que compartilhar, cortar fora logo e respeitar, né, a cabeça do grupo. A cabeça do grupo também é a cabeça do grupo. Isso. E vou juntar, eu vejo, gente, demais, um tanto potencial absurdo lá, né, cara. Campinas. Já assim tem um conjunto de articulação, tem banda pra caramba, tem estúdio que já vai começar a parceria, tem espaço pra cineclube, tem Bar do Zé, tem prefeitura, tem economia solidária, né, tem tudo, é a cidade do lado de São Paulo, então uma rota fodida, sabe? Uma cidade universitária. É, não sei mais. É uma comunidade, velho. É tipo uma São Paulo 2, um pouco menor, dá pra trabalhar melhor. Não, é, não engole tanto, você dá pra fazer mais diferença, não é uma São Paulo, mas assim, também não é uma cidade interior, né? Então dá pra usar muito mais, dá pra captar mais recurso, dá pra pensar umas coisas mirabolantes. Dá pra usar bastante lá. Tem um potencial. E as, eu acho que também outra coisa que eu queria, depois que vocês fizerem reunião e tal, e. Não só depois, mas assim, de colocar realmente, não só o máximo, mas todos aqueles 40 lá no Fundo de Articulação Nacional, eles estão muito esperando ser acessados, assim, sabe? Então, se acessem bastante, assim, acessem o Gu, eu, o Jovem, o Raíza, o Léo, tipo, tudo que vocês puderem, se a gente não conseguir responder, meu, tipo, levanta a mão, a gente vai reposicionar, sabe? Tu tá precisando de alguém pra ir lá, tá precisando de uma mão, tá com uma demanda X. Velho, abre o código, porque às vezes, tipo, é o processo do indivíduo também abrir o código pro coletivo, mas do coletivo abrir o código pra rede. Porque às vezes, a solução tá ali, tá ligado? Do lado, vocês não estão chegando. E a rede pode muito ajudar, entende? A gente abriu muito código pra rede, a gente absorveu, tem que absorver tudo, o mapa, tudo. Tecnologia que a gente podia oferecer. Às vezes a gente adaptou muitas tecnologias pro local, a gente bateu cabeça achando que não ia dar certo e deu. Então, mas foi um processo assim de querer absorver tudo, assim, de acertar as pessoas e tentar fazer a parada de qualquer jeito, assim, vamos fazer virar, vamos fazer virar. E se São Carlos rolou, cara, tipo, assim, né? Tem tudo pra dar certo, ainda mais vocês, velho. Tem um quadro estanificadíssimo, assim. Meu, que coletivo que tem os quadros. E, mano, coletivo só depende de quadro, tá ligado? De pessoas pra poder virar. Porque seja no Amapá, em Macapá, sabe, em Rondônia, em Manaus, a gente tem que ver o coletivo em diversas situações. Um monte de realidade diferente, tá ligado? E o que a gente vê é que os coletivos não conseguem mesmo desenvolver. Não é por causa do local que ajudou, é por causa das pessoas que estavam lá, elas que fazem a diferença. Então, às vezes quando eu vejo um coletivo que está, por exemplo, Colmeia, eu vejo mais dificuldade deles desenvolverem uma dinâmica de coletivo do que vocês. Porque eles faltam sustentabilidade, também tem uma relação com a banda que não é inteira, que tem o palco não tá junto, sabe? É muito mais complexo. Vocês já têm, sabe, um corpo diferente, assim, de quem que é, quem que não é. Eles não têm sede também, assim. E eles já estão no processo faz muito mais tempo. Eu falei assim, quando eles entrarem, eu falei assim, tô coletivo mata. Mas se eles não conseguirem se organizar, eles vão ficar pra trás. É o que tá acontecendo, assim. Eu quase falei pra galera, brincando, vocês são parceiros do Gut, sabe? O Gut não era coletivo. Vocês são parceiros deles. Ou não tem cara pra ver. Não, legal, vocês acham que dá. Sabe? Então quem quer sustentabilidade, Baroni? Quem quer sustentabilidade? Vocês não podem cair nessa. Porque aí, na hora que as meninas que estão trabalhando no enxame, né? O enxame, sabe, tá indo super bem. O Gabriel tem que assumir mais no planejamento, é isso, sabe? Mas outros coletivos, como o Serrana. Na hora que eu cheguei lá, vi um monte de palmas também, eu falei, porra, meu Deus. Todo mundo democratiza isso, claro. Mas tava todo mundo com dó de Serrana, como eles iam pro congresso, no poxa, né? O Brasil ia falar sozinho, fazendo, né? Ficando carregando no braço, né? Gente lá. Só que assim, qual que é o problema? Ah, eles estão distantes do coletivo. Ah, então lá, agora tá todo mundo lá, já bombou o negócio, já vai ter conferência. Por isso que agora que é importante a gente ir lá. Pô, eles estão bombando, velho. Vamos lá dar força, estímulo pra eles. Vamos ser estimulados por eles. Você chega lá, velho, sai alegria, né, velho? Ah, caralho, tá aqui em Palo Branco. Sabe, velho? Muito louco esse lugar. Eles têm um puta potencial. Agora, tipo, Fuligem é mais problemático também, de ver que não tem papo do Pablo. Mas a gente olha o juiz aí e fala, caralho, meu, tem um monte de quadro lá, não tem como dar errado, sabe? É mais o medo da galera que tem que ser esperado. Tipo, mais medo, assim. Mas tudo bem, eu acho que medo não é uma coisa tipo, irrelevante, muito relevante. Tem que ser superado com calma, tem que ser superado mesmo, tem que ser trabalhado, tem que ser discutido. Então, eu não vejo empecilhos, nenhum empecilho, assim, a não ser... pra vocês. Acho que a cidade é muito louca, o potencial de vocês é muito louco, meu. Vocês são muito rápidos na hora de fazer o organograma, já tinha o organograma. Já são sistematizados, já estão fazendo cartilha de preencher o TEC, assim, sabe? Tem que valorizar mais as coisas que vocês produzem aí, velho. Vocês estão fazendo de aula. Meu, se faz uma entrega dessa por circuito, velho, imagina quantos coletivos não vão se beneficiar dessa parada, velho. Surreal mesmo, muito bom. E o Fedel e o Rafa já fazem parte, a Marcinha também e a Clara já fazem parte do organograma nacional do Falando Eixo. Então, assim, encabeçando grandes áreas mesmo e tendo cumprido um papel muito importante, na verdade, na rede. Então, acho que para absorver isso, rapidou para mito. Velho, e Campinas é do lado de São Paulo, do lado de São Carlos, do lado de Mineiro, do lado de Vitória. Daí vão ter que levar pra entregar o pontinho de Mineiro. De Americano, Sumaré, Sumarinha. Rio Claro a gente não tem um ponto ainda. Né? Tem que entregar até Rio Claro. Rio Claro acho que tá mais na nossa conta. A gente também tá entrando na nossa devagarzinha. Piracicaba, não, Piracicaba acho que é mais na nossa conta. Não sei também. Como vocês puderem entregar um rosto, cara, daqui a pouco vai vacina, assim, demora, ah, galera, beleza, tem sede, tá se sustentando na caixa coletiva, mas já tá bom um ponto. Pegar todo mundo no nosso meio do caminho e junto. Que o brasileiro já tá assim, não, beleza, agora já tá estragado. Uau, já vai virar regional, né? E caramba, tá lá, brother. Vamos ver. Bota o demais. Gente, daí não sei, vocês querem. E para a pauta da música, é isso mesmo. Acho que é mais encaminhamento a vocês que vão ter como grupo, né? Não tem como ir além disso. Né? Você acabou passando por tudo, né? mas acho que as maiores. Pragmaticamente falando, vocês estão com alguma dúvida, tipo, estão precisando de. Vocês são muito parecidos, gente. Sim. Chega uns coletivos que velho, assim, velho. Como que eu acesso o Google Docs, sabe? Mas como eu tô assim, Carol? Vocês já escreveram, já fizeram um tutorial do PEC. Estou correndo na frente, né? Particularmente não gosto de gemendo. Ou você tem que emplacar a bancada do vamos migrar para o software. De duas ruas. É, tem que descobrir. O Matheus lá de Serrana falou também, né? Que tinha Vimbra. Vimbra. Eu estava vendo, mas falei com o Carlos, parece que é meio. Ai. É pago. É pago. Ele é mais empresarial, outra brisa. Pode voltar com a galera, é difícil. Mas sim, de Pedro. Ah, é. Você vai voltar pra mim nesse momento. Pegar a chave. Não, pode crer. Não dá pra mandar pro correio? Não, é que ele vai lá. Ou pelo busão mesmo, dá pra mandar pelo busão. É que ele vai lá de qualquer jeito, né? Amanhã. Ah, então, tá. Você vai hoje ou não? Sim. Não, depende de vocês, na real. Porque se o Drogo for de cá, eu vou de ônibus com ele. Se o pedal for ficar, daí eu vou dando o pedal. Ah, beleza, então. Você vai dizer, pode ser que você tomar de manhã cedo comigo, Pedro? Com certeza. É, fica aí, Pedro. Com certeza você se importa? Ah, não, beleza. Foi isso que suou, não foi? Com certeza, não importa. É, com certeza. Não, não, beleza. Então fechou. Não importa, claro. É só meio dia, né? Combinado. Não. Ah, uma coisa pontualzinha, bem pragmática. Quando vocês trampam com projetos de captação e tal, vocês direcionam. Como vocês trampam para direcionar a verba para a caixa coletiva? Por exemplo, salário, alimentação, transporte. Vai tudo, tipo, esquecem tudo. Cheio. Mas porque a alimentação, a gente pega isso, velho, vai falar que a nossa alimentação não é da produção do evento? Não. Acho que é, né? Essa coisa é legítima. Se puder colocar custos administrativos, na hora de fazer o orçamento é legal, assim. Cachê, a gente dá cachê para o Independência Mar, a gente dá cachê para o almoço, a gente dá cachê, sabe? Reverte para o cachê coletivo, salário nosso próprio. Às vezes não é interessante colocar salário, porque quando você não coloca, o poder público tende a achar legal. Colocar como contrapartida o próprio trabalho. Mas a gente, os últimos editais que a gente escreveu, que inclusive o futuro edital da Petrobras vai sair, está super confiante. A maioria da verba é salário. Não sei se nós vamos ter muito, assim, no caso coletivo nacional. Sabe, a gente entendi. Mandar fazer material institucional, pagar os aluguel das primeiras meses da casa para os deixar de canal. Investir numa tour. E quando vocês trabalham com bandas que não são do tipo? Não vai no show? Depende do jogo, por exemplo. O Helps veio fazer aqui. O Helps não é do time, mas é fora do eixo, não tem treinamento muito bom. Mas eles vieram aqui no Sesc fazendo tour com o Porto. Todo o cachê deles foi investido na banda tour que eles falam, entendeu? Tipo, não beneficiou nem. Beneficiou a tour. Com, sei lá, né? Consequentemente eles mesmos. Mas, por exemplo, no contato eles ganharam outro cachê. Daí eu falei, do barulho, não, tô precisando. Ele falou, não, beleza, né? De vocês mesmo aí. Então, um cachê, assim, vai de do jogo mesmo, assim, de velho. Ah, eu falei, por exemplo, virada cultural do almoço. Cinco pau. Daí. Foi indicação do contato, então o contato ficou com 1.500 e 3.500 veio pro Massa. O Massa falou assim, não, beleza, aeromoças fica com essa grana e vamos reinvestir no projeto de aeromoças, tá ligado? Então, assim, pouco era um outro pra gente no projeto. Ninguém vai sair dividindo por quatro e comprando besteira também. Foi quatro, mas vamos investir, vamos fazer sempre uma banda, vamos pagar viagem. 0-0. Mas aí tem vezes que eles falaram, moçada, estamos precisando pagar o aluguel. Mas eles vêm com o aluguel, tá? Tudo de negociação mesmo. Agora, banda de fora, normalmente assim, dá pra negociar cachê em card, pegar metade do dinheiro da metade em card, negociar em serviço mesmo, entendeu? Sempre explicitando a troca. Se a banda é de fora, assim, velho, se a banda entende pra caramba, não, quero contribuir com o coletivo, tô investindo, trocando serviço de divulgar minha banda, porque tem banda que ainda precisa de investimento. Então a banda precisa tocar, cara. Tem que entender que ela nem ganhar cachê ela consegue ainda, não tem público, por exemplo. Então, às vezes, o trabalho do coletivo inteiro, aquele monte de card de produção do evento, vai na hora de trocar com a banda. Tipo, colocar essa banda, colocar aquela que, tipo, ainda nem tem público, ela não pode querer cobrar cachê, tá ligado? Tem que entender que ainda tá... Que, na verdade, o valor agregado da pessoa, da banda tocar no Bar do Zé, ou assim, no Grito Rock, ou num evento super legal, vai voltar em outra coisa que não em dinheiro, entendeu? Tem que entender o processo. Né? É, tem que entender o outro retorno, que não é o investimento em reais. Mas, sempre tem que ter troca, porque tá muito claro. Ah, não, galera, a gente tá trocando agora por visibilidade. Exploração. Tá tudo legal, bando? Vocês estão felizes? Não, ó. A gente quer visibilidade mais 100 reais. Ah, mas eu te falo, puta, mas não acredito. Beleza, não compra banda. Ah, não, não, quero voltar, sabe? Vai vir. Não, beleza. Visibilidade, não. Beleza, 100 reais? Beleza. 100 reais mais 300 cards? Beleza. Sabe, dependendo da banda, você tá negociando. Depende mesmo. Muito. Se a banda tem lastro. E como que a banda tem lastro? Se a banda investe, tem um rio, tem, sabe? Não é se a banda é boa, não. Se a banda faz um corre atrás mesmo na parada. A banda que não tem release, renova o release, que não tá fazendo show, que não sabe, não tá correndo atrás de gravação, que não tem nenhum parceiro, que quase nunca toca, não tem laço pra negociar o cachê, tá ligado? Agora a banda faz um monte de corre, tá agilizada, nananã, sai uma notícia aqui, tem uma assessoria, já faz um trabalho legal, tem um monte de parceiro. Daí você começa a negociar de igual pra ele, mas enquanto você entende que aquele projeto ainda agrega menos valor pro seu coletivo, porque o coletivo agrega muito valor pra banda, a troca ainda tá desnivelada, não dá pra a banda querer cachê. Mas a banda, é uma banda que faz maior corre, né? Fala, velho, aí o coletivo ainda vai capitalizar em cima? Não, vamos dividir esse dinheiro na bilheteria, super justo, a banda ainda tá no corre. Quando a gente, tipo, super faz... Não, quando vem banda de fora aí, quem sabe que correria, velho, a gente, meu, faz questão de dividir a verba de palquinho, né? Não tem que dar uma ajuda, tá ligado? Legal seria então sempre trabalhar com esse tipo de banda. Não, ou às vezes não fazer a banda, porque às vezes a banda que tá começando, às vezes não sabe ainda, né? Às vezes tem que formar mesmo, assim, velho. Aí você corre aí, vamos, toca no primeiro evento, viu como que é, puta, se interessou, quer fazer um som da próxima vez, sabe? Quer, tipo, trocar um card, aí da próxima vez ganhar em card. Daí vai entender, puta, sacou, viu a outra banda vindo, viu que trouxe CDzinho que vendeu por 5 reais, faz um corre de CDzinho. Você vai vendo se a banda tá investindo. Tá no correria, só tá lá esperando, né? Daí você consegue, é muito fácil. Você entra no MySpace da banda e olha quantos shows ela fez no ano. Olha o release dela. Pô, você vai saber se a banda tá no corre ou não tá. Se ela tem um lastro ou não. E daí é a mesma coisa tipo, com qualquer pessoa, não é só com banda, sabe? Daí vem um cara que nunca fez nada da vida, que nananã. Ah, eu quero apresentar vou me apresentar aí pra vocês, eu quero 1000 cards. Eu falava, meu amigo, seu lastro aqui, ó, o nosso currículo. A gente é um coletivo de artes integrados, entrega o tal do mês de 65, nananã. A gente vai fazer essa entrega, a gente vai fazer essa produção. Olha quantos cards que custa fazer a produção do evento. É, não sei quanto sei quantas horas de comunicação, 400 cards de comunicação, 400 reais de comunicação, que deu 2.000 reais. Mais não sei quanto de alimentação, mais não sei quanto de divulgação, mais não sei quanto, sabe? Você vai contabilizando o trampo que o coletivo vai ter para realizar o evento. E a banda só vai subir uma hora e tocar, tipo, tá ligado? Uma hora de força de trabalho da banda e 60 horas de trabalho do coletivo. É isso, assim, mais ou menos. Se é uma banda no corre, que tá investindo várias horas por dia no seu trampo, na banda e tal, já garante pro coletivo uma visibilidade pra vir mais gente, já garante pro coletivo que, sabe, um retorno muito maior, daí fica justo, daí fala, vamos dividir a bilheteria, ou então às vezes a gente fala, velho, o banco tá ficando de grana, vamos com o que a gente faz. Mas tá, se tiver bilheteria, a gente divide, se não tiver, a gente fica com custo e a banda sai no 0-0, a gente dá a limitação de hospedagem. Sabe, dá pra mil coisas negociar, mas é muito criticado o carro. Tem banda que, velho, tipo, os headliner da vida, assim, vai querer contratar eles de graça, velho, isso tem muito lá. Muito valor agregado. Vai falar assim, velho, corre daquela banda é muito maior, ele vai agregar muito mais valor do que o corre do nosso coletivo. Então, óbvio que a gente vai ter que falar um cachê. Mas não é muito isso, negociação mesmo. E daí vale pra qualquer negociação. Não tá falando. E eu tô dúvida, qual que seria a maior porcentagem de entrada? Tipo, seria digital? Evento, edital, cara. Principalmente. É porque o edital é uma emoção, né? Mas ela não é uma manutenção do dia a dia. Por exemplo, os editais do Massa. A gente tem 60 mil reais no ponto por ano. Desses 60 mil reais, se eu for dividir por 12 meses, são 5 mil reais por mês. Só que desses 60 mil reais, 24 mil é de equipamento. E só 1.500 entram de coletivo livre, de caixa de salário. O resto é assim, é grana de gasolina, grana de alimentação, grana de hotel, você vai encaixando os projetos, sabe? Vai fazendo umas costuras. Esse edital que vocês têm é com a prefeitura? Não, é ponto de cultura. É federal. É Ministério da Federal com Estadual. É um convênio do governo do estado com o governo federal. Esse é o ponto de cultura, por exemplo. Mas, se você for ver, se a gente não tivesse ponto de cultura, que a maior falta que a gente ia ter não é dos 1.500 que entram soltos. É do equipamento que veio, tá ligado? O equipamento faz a gente trampar um monte, sabe? Sonorizar nosso próprio evento. Às vezes a gente não consegue sonorizar tudo, mas a gente consegue pegar mais um monte de caixa emprestada com um parceiro, fazer um palquinho da hora, a gente consegue sonorizar uma coisa mais simples. Daí a gente começa a pensar em eventos menores que a gente pode fazer, por exemplo, com esse som, começa a emprestar o som em card, emprestar não, em card. Então, assim, o que fez diferença pra gente do ponto de cultura não é a grana, assim, faz um, é um troquinho por mês, assim, gente. 20, sobrou 35 mil dividido por 12, se você for ver. É muito pouco. Assim, faz pouquinho pra 19 pessoas. Assim, dá uns 3 mil reais por mês. Isso se você conseguir encaixar uma linha, porque tem umas linhas nada a ver, tipo, fita tech. Só pode comprar fita tech, não pode comer essa grana. Entendeu? Não tem nada ali quando fita tech, então. Tá ligado? Então assim. Então tem. O outro projeto que a gente tem é o OPL. A gente não gastou nada ainda no OPL. Nada. Na verdade a gente conseguiu contratar uns oficineiros e entrou uma graninha de salário bem pequena, assim. Mas assim, a gente está sobre. A maioria dos entrados nossos são. Sustentabilidade política, o que é isso? A gente tem muito parceiro aqui. Então, quando o parceiro pensa em fazer um evento, pensa na gente para ajudar e daí que aumentar. Entendeu? Por exemplo, a Feira de Economia Solidária. Eles pensaram na gente para agenciar as atividades artísticas. E para agenciar tinha uma verba. E daí as atividades artísticas tinham mais uma verba. Então a gente conseguiu remunerar o Colmeia com a grana, que a gente trouxe o circo, a Carol e mais uma outra menina do Colmeia com as minhas intervenções. E deu pra dar R$300 pra eles, tá ligado? Mais alimentação. E a gente ainda tirou uma grana de agenciamento. Assim. Então teve uma entradinha. Tem capacidade política porque a gente atua militante ali com a solidariedade quando eles vão contratar alguma coisa que tem a ver com cultura, eles contratam massa, diferente. Com a Economia Solidária ainda com a universidade, eles também contrataram massa várias vezes já para fazer coisas que a gente faria assim, com prazer, sabe? Tipo, o congresso deles de Economia Solidária, que a gente já ia participar, sabe? Pra gente ajudar a fazer a transmissão ao vivo. Tipo o Studio Cam, assim, sabe? Só que a gente fez em Sofia, colocou numa cama. Mas daí já entra mais um tanto de grana. Daí vai fazer. Daí todos os editais municipais, vamos se inscrever, vamos ocupar tudo, assim. Daí frio é o que menos tem. Daí agenciamento do aeromoço e entrevistas russas, entra uma graninha de cachê. Cachê do jovem, entra bastante oficina que ele dá, circulação dele, do Independência ao Marte mesmo. Sempre tem um cachêzinho aqui, um cachêzinho ali. E de picadinho mesmo, assim. Mas a gente consegue, 10 pau por mês, cara. Deixa eu levar um pouco. Tudo bem. É o nosso custo. E tem meio que sobe. Daí a gente conseguiu os proex. Fala, por favor. Só o que pode. Não vai também? Né? Tá, então a gente fala. Não, você vai achar comigo? Hã? Não, vou até amanhã. Tá. Que hora que vai? Bem, de novo. Tarde. Acho que vai ser bem de manhã. Bem de manhã, tá bom? Acho que vai ser bem. Tá, beleza. Bem, tudo bem. É como é? Como saber, tipo, quanto que a gente se entrega também para os projetos, por exemplo? Não, nada, é que tá filmando ela o tempo todo. Por exemplo, demanda do Fora do Eixo, demanda do Juntarê, por exemplo, ontem Comer chamou a gente pra dar uma força no Gaia. Como saber, tipo, até onde, sabe? Eu assumo responsas com o Gaia, a parceria com o Gaia, tipo, é card, né? A responsa no espaço ambiental, uma demanda no Juntarê, porque... Assim, é difícil pra mim saber, sabe? Quando... Tem que pensar no estratégico primeiro. Primeiro o estratégico político, assim, velho. O que que ajuda no Gaia? Investimento de card? Mas também é sustentabilidade política, sabe? Uhum. Porque se vocês precisarem, eles também vão. Sim. Entendeu? Todo mundo vai sentar da porra, a gente vai foi até lá, olha a condição do Gaia. Vamos lá também, sabe? É tipo o símbolo que você emite fazendo isso, a entrega que você pode fazer, o retorno que isso dá, às vezes não é quantificado, assim. Em grana, em tempo, tarará, mas, meu, o retorno é muito imediato. Se a gente chega agora, o Massa, por exemplo, a gente investe muito coletivo. A gente vai, fica, vai, recebe, vai, dá dinheiro, sabe? Vai, articula tudo, porque a gente é regional, muito bônus, normal. Mano, só que na hora que a gente precisa, velho, a gente precisa de 5 pessoas aqui pra fazer tal coisa, velho. Tipo, dá 10 minutos, vem gente de... Tá, a regional é que eu vou pra estar aqui, entendeu? Porque sabe, então a gente sabe que, velho, se precisar, se puder, a gente tem regional. Se puder, a gente tem nacional, sabe? Então você vai construindo, se dá própria receber uma centralidade política, você tem que aplicar isso no local. Assim, você não pode largar a mão de um. Aqui a gente tem uma regra 70-30. 30% local, 70% nacional. Isso que a regional tá no 30%. Mas essa regra mudou recentemente, assim, que a gente entendia muito como 50-50. 50-50 era interessante pra gente. Porque a gente conseguia investir no local, mas conseguir entender que o investimento no nacional, o retorno que traz pro coletivo, é muito alto. A gente quase perdeu o local, assim, porque tá investindo muito no nacional. Mas sem o local, você também não consegue ter laço no nacional, então tem uma equação muito. Mas no começo de vocês agora, você tem que super investir no local. 70 no local pra gente se ligar. 70-30 no local. Daqui 6 meses a gente refatura 50-50 aí. Mas assim, até vocês formarem muito durável, tem que focar bastante no local mesmo. E, gente, rápido, né, velho? Vocês não querem ficar pra sempre, tipo, com conflito de muito durável. Assim. Daí, se vocês demorarem pra resolver, vai ter um choque, vai sair todo mundo, vai diminuir, ou vai acabar, ou vai, tipo, desestimular. O processo mesmo, se já tá urgente, já teve debate, já teve reunião sobre isso, já tem diagnóstico, já tem, sabe, a vontade mesmo de resolver, matem o Leandro aqui. Ah, velho, muito mais de Leandro. Descido. A Mari entrou, Mari. Entrou. Nossa, é verdade, a gente aqui tem nós 5 de Leandro. Quem não é de Leandro? Uma vantagem, todos os eventos de sucesso de público. Então, o quê? Todos os eventos de sucesso de público. Não, mas é importante. Tem que passar isso, né? Então, mas não pode ser a moleque. Tem que ser baú, tem que ser salvo. Não é a moleque que tá. Não sei se eu tô aqui, não sei se eu tô aqui. Não. A gente tá aqui e a gente tá seguindo o moleque. Tranquilo. É diferente. É a moleque. Né? É assim, ó. Assim, galera. Mas é aí. E. Vai, mais perguntas agora. A gente vai ser. Carol, mas eu fico pensando, por exemplo, esse lance da diferença do laço, por exemplo, de uma banda, né? Por exemplo, um Macaco Bong, pra eles receberem um cachê faz tipo, muito sentido, porque tipo, eles vêm conseguir um laço faz mó cara, né? Uhum. E uma banda que às vezes tá começando e tal, tipo, tem que rolar investimento, né? Mas não rola, não vai um pouco contra, tipo... Mas rola estratégico também, se você consegue visualizar que aquela banda é importante, que ela tá com gás, que ela realmente... Tem, tá, vale a pena fazer uma coisa. Eu tô fazendo investimento. Dá pra entender que ela vai, entendeu? Que ela vai, tipo, trazer um... Tipo, vai rolar todo um retorno intangível, né? Retorno intangível, sempre estratégico. Sempre tem uma troca, gente. Mas que não vai dar o cachê, que o investimento, às vezes, não vai ser em dinheiro pra banda. A gente tá investindo na própria banda. Inclusive, tipo, a primeira proposta, assim, na música era as bandas trabalharem no coletivo, aproximar as bandas do coletivo e rolar uma troca de investimentos aí. Sempre foi isso, sempre rolava uns debates assim, ah, o produtor só investe em banda que trabalha com eles, que tem uma política, não sei o quê. Mas agora a gente já tá num outro nível agora já, que é tipo, bombar as bandas, né? Não importa se ela fora do eixo ou não. Aproxima as bandas, põe ela numa conversa assim, das nossos conceitos e tal, mas se ela não quiser. Não precisa estar dentro do coletivo, não precisa nem ser colaborador, tá ligado? O objetivo agora é a gente hypar umas bandas massa aí, tá ligado? E usar as bandas pra gente. Que hype foi do eixo também. Assim, no começo, por que a gente precisava de banda dentro do coletivo? Porque a gente não tinha plataforma desenvolvida da música. Então, a gente já tem tudo. Então a gente precisava de gente que acreditasse, banda que topasse, fazer uma turnê, se fudesse, saísse feliz, ainda que entendia o inteligível. Hoje em dia, ou investisse pra caralho ainda. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma plataforma de distribuição, de circulação, de comunicação, de sustentabilidade, de festivais, de eventos de música, negociação com o Mink, edital, sabe? A gente tem muito já. Então agora dá pra ampliar. Se a gente continuasse nós mesmos, com bandas falando, a gente ia virar tipo um trust, né? Mas não, a gente é um trust solidário, tá aberto pra quem quiser negociar com a gente. E não precisa nem ser uma banda. A banda só precisa topar e entrar no esquema. Saber negociar fora do eixo, entendeu? A gente vai. Às vezes a gente vai falar assim, velho, essa banda não tem nada a ver com o nosso DNA. A puta banda. Nossa, não, ideologicamente tem nada a ver, mas cara, eles souberam negociar e a troca tá fora. Eles vão hypar fora do eixo e a gente vai dar as datas pra eles. Tá todo mundo ok? Se tiver todo mundo ok, meu, a gente vai pra frente, porque a plataforma não é restrita. É solidário, tipo, a gente tá construindo política pública, se você for ver. E política pública é democrática, sabe, é pra todo mundo. Então a gente não pode restringir, ai, bandas que a gente gosta, não. Senão a gente tá sendo muito filho da puta mesmo. Uhum. Então a gente tá sendo. Mas agora é realmente saber negociar mesmo com as bandas. E às vezes você entende estrategicamente que é importante investir naquela banda. É a mesma coisa do exemplo da Tayamã que eu usei, tá ligado? Do hotel lá do Calango. Uhum. Traz uma. Velho, às vezes é um investimento que você vai fazer ali e a galera vai falar: pô, você não tá aí, é muito legal, vai espalhar pra 20 bandas que vão super hypar o negócio e fazer virar. É isso que tava faltando, só precisava pagar um cachê de R$300, sabe? Por R$300 o retorno intangível pode dar, e às vezes vai ter que arriscar, meu. Puta, pagando o cara pelo pai, assim, sabe? Mas sempre tem o estratégico. Sempre tem um retorno. E esse negócio de ser o solidário mesmo, assim, de não fechar pra ninguém. Agora, pro audiovisual, assim, às vezes, sabe como que a gente vai fazer? A gente vai partir do solidário, a gente vai construir as plataformas, a gente tá tipo namorando, o palco para o eixo também, sabe? Como que a gente vai trabalhar nesse futuro? A música a gente teve que se fechar muito no começo pra fazer a galera que topava, construir, sensibilizando, pra agora a gente chegar e falar, galera, agora tá pronto. E é sempre assim, o começo é mais difícil da galera aderir, depois que tá funcionando a galera adere. É bem mais fácil. É igual no Culturável. No começo assim, ai meu Deus, não tem certo ainda, como que a gente vai viver? Aí depois que já foi na sede, começa a rolar, vê que tá tudo indo bem. Ah, então agora vamos entrar. Mas tudo bem, é legitimaço. se todo mundo quisesse entrar agora também. Não ia ter que Então é super importante, é quem tá com mais coragem, quem tá com mais confiança mesmo ir. Porque se vai uma pessoa meio assim também, às vezes estabiliza. Não, eu fico em dúvida de como... Já que a gente tá falando mais de música, né? Já passou um pouquinho mais. Do... Como funciona a negociação com as bandas em relação ao Fora do Eixo. Fico meio em dúvida tipo, do que rola oferecer pra banda. Ou se é melhor a gente trabalhar só, tipo, ah, o Juntaê consegue oferecer, sabe? Tipo, ou a gente pode... Ou quanto que a gente pode oferecer? Tipo, ah, a gente consegue circular você. Seu poder de negociação, cara. Tá? É. Você pode oferecer tudo que você tem autonomia de oferecer. Por exemplo... Se você quiser oferecer hospedagem e alimentação mais 3 datas, você vai ter que negociar com mais 3 cidades. Segura essa pergunta aí, pelo amor de Deus, eu tô querendo receber essa banda. Eles não querem que passem cachê e eu ofereço 3 datas. Quem pega? Entendeu? Daí, se ninguém pegar, eu não falo massa. Não é, a gente já se comprometeu aí. Vamos ter que pegar a gente pra criar. Entendeu? Mais ou menos esse esquema. E a gente vai fazer mais duas pegadas. Uhum. Não é? Importante, estratégico, nananã. Mais ou menos isso, poder de negociação. Uhum. Quanto que a gente também vai ter, tipo, esse nosso laço na rede pra conseguir garantir isso, né? Aí, você vai começar. Porque aí eu vou saber, tipo, ah, por exemplo, ah, tipo, sei lá, Ribeirão. Ribeirão, eu não tenho, nunca tenho ideia qual é o muito. Tipo, como que eu vou falar, como eu vou oferecer lá, tipo, agora, por exemplo, Sanca ou Colmeia, tipo, é susto. Dá pra oferecer tranquilo, porque já é mais truta, a gente ajudando o Gaia e tal, ó. Certeza. Daí você vai falar assim, puta, tô querendo fazer um vila de Onísio lá em Ribeirão. Qual é a entrega que eu posso fazer pro Fuligem? Que dê pra... Pra depois a gente fazer essa troca. Você vai pensando estrategicamente, meu, a gente fala assim, velho, a gente precisa muito investir no brasileiro. Porque a gente vê um potencial absurdo no SECAC, assim, sabe? Então a gente vê que é importante, a gente, ele é uma liderança ali. Então a gente fala, velho, nada mais é de entender o processo mesmo, assim, de... Alô? É muito sentido. Importante o Juntaê se fortalecer. Talvez seja a próxima regional do estado de São Paulo. A gente está entre vocês e me enxergam. Mas vocês não deixaram de ser regional? Ah, legal, pessoal, né? Botar atividades. Não, um dia a gente vai, né? É interessante, a música tá, até, acho que até como exemplo da coisa, né? Você fala, não é um negócio de uma estrutura fechada, travada, né? Bagulho. O Cubo tá passando uma regional, acho que vai ser pra Goiânia. Ah, é? É massa. O Lumo também vai pro Pop Fuzz. Ah, legal. A gente ainda não vai passar, porque os coletivos de São Paulo são muito novos ainda. E a gente entende que não tem que ainda não dá pra... ainda de passar. Uhum. Mas daqui um ano acho que dá. É legal, né? Porque daí você também começa a demandar da nacional, um papo mais reto de pautar a coisa. Gostei, já tô... Daí o... Por exemplo, a gente ficou brincando assim, ah, tem uns coletivos que já tem até laço pra falar que quer morar, quer estar nessa casa quando eles são falta. Se eles demandarem, a gente vai ter que falar, então galera, essa casa daqui ela é rotativa também. Pra... Porque a gente pode falar assim, velho, a gente vai formar duas colunas. A coluna que é referencial para cidades de ponto de articulação, tipo BH, Campinas, Recife, Fortaleza, que são cidades grandes, assim, sabe? Que tem bastante potencial. Seria São Paulo. São Paulo lá, velho, ia ser um puta ponto referencial de coletivos que têm grande capacidade de articulação e grandes recursos de articulação, assim, uma conjuntura bacana. De articulação mesmo, não tem que inventar a roda na nossa cidade. E o massa é muito de um processo de uma cidade menor, de vivência, de construindo, né? A gente falou assim, a gente consegue ter dois laboratórios de coletivos diferentes, em realidades diferentes, no interior de São Paulo e em São Paulo mesmo, que a pessoa, tipo, ah, vai... Tá bom. Tá, sei lá, tá com algumas dúvidas, alguma coisa, passa uma semana no massa, fica 5 dias lá no, na casa Fora do Eixo de São Paulo. Tá bom, mano. A gente vai tudo bem. Qual que é o diretor? Receber muita gente lá em São Paulo, sabe? Tipo, Tá tudo, vai, tudo vai estar super aberto pra receber, vai ter lugar. Tudo bem, então vamos ver de novo. Só vai ter uma agenda, assim, pra mim todo mundo de uma vez, que não dá pra aguentar, mas assim. Tudo bem, logo menos ele chega, tá? Vai estar aberto. Vai estar aberto pra. Vai estar aberto pra receber pessoas. Tanto de coluna como de necessidade de circulação. Vai ser legal, imagina. Vai ter em São Paulo vários cabeções da rede, pensando prioritariamente na rede. Filho coletivo, casa coletiva, um laboratório totalmente novo. Vivência absurda. E o Massa vai ficar de. É, meio exagero, né? Mas é que uma vivência que eu acho que pode ser muito mais rica do que, imagina, você criar um espaço que é mais coletivo, depois a gente entender que realmente precisa de um espaço separado, de privacidade, assim, vai da demanda do casal e da criança também. Você não engessar ele num modelo de cara, sabe? Deixar o processo ir rolando. Sentir o papel. Pra ver. E tenho certeza que a Biba, os filhos da Biba, que elas são do Goma, lá de Uberlândia, já foram criados num esquema bem coletivo. Gente, vocês não têm noção, tá? São geniais, cara. É assim, é absurdo, assim. A Lívia, sabe? A Luísa, né? Luísa e o Paulão. Gente, surreais, assim, muito massa. A gente passou, depois do congresso, a gente ficou uma semana na casa da Biba lá, né? Com eles. Nossa, eles ficam muito. Fora, tipo, vai matar a vontade de um monte de gente ter filho agora. Tem mais, tem um monte, tem outros. Gente, segura a onda aí. Pra mais um soninho. Dá pra ter filho até uns 35. Ou até mais, né? Ai, meu Deus, tá difícil, eu não quero ver. Tô feliz com o filho do outro. Só gostosinho, ai, tá pegando cola, tá? Ai, tá chorando. Tô brincando, mas aí vai ter que, tipo, a galera, já tá, a gente tá brincando, a galera que fica mais noturna, tá ligado? A galera, tipo, eu sou uma pessoa mais matinal, você gosta de acordar cedo? E começar cedo, não cedo, assim, tipo, 9h30. Eu não gosto de acordar 11 horas, me sinto mal, sabe? Mas eu não consigo ficar às 4 horas da manhã. A gente falou que os meninos. Tem um monte de meninos. Tipo, o Fi é super noturno. O Pablo também. Então eles são do turno da noite. É, chorou com eles. Chorou com eles. A gente é da manhã. Já me imagina, pra hora vai ser bom. Assim, então a galera. Ali, né? Tem que ser, e daí não vai poder fumar dentro, daí já vai ter mal pra todo mundo. Não sei o que ninguém é. Desculpa. Da grávida, da criança, pra poder falar dele. Senão ia ser, meu. Mas é isso. É muito louco os desafios que estão colocados, e aí, galera. Ô, Carol, você tá ligado de exemplos de dos coletivos que estão mais já os pontos de referência, de gente deles que tinham relacionamento com gente de fora, sabe? Grave, é, tipo, como que rola, como que é, tipo. Essa que acabei de ter uma coisa de, tipo, tem que estar nessa discussão do... Ai! A Mita, ela apareceu. É o gato do Edinho, gente, do Léo. Não se mexe, não se mexe muito, porque ela tem muito medo. Ela tá morrendo de fome. Cadê a comida? Tá na porta, olhando. Foi mal. Cadê a comida dela, tá? Ela tá ali, ó. Coloca ela fora, Gu, pra ela. Acredito, ela apareceu. Opa! Eu tinha esquecido disso. Ela ficou só na portinha olhando assim. Ela faz um barulho, gente, ela morre de medo, ela não deixa ninguém pegar. Ela que é do Léo ou não? É do Léo. Só o Léo consegue. Mesmo assim, só se ele estiver sozinho, ele não ficar. Ele já tem que pegar ela várias vezes, ficar na arranha, ninguém, ela morre de medo e ela fala o Léo. Léo! Então, daí. Relacionamento, né? Você bem franca. A gente tem experiências de namoradas que entraram no processo devagar. Foi super legal. Essas são as melhores. São as melhores, gente. Quando namorada ou namorado entra. Também vão se sensibilizando. Porque daí é muito Porque daí reflete também um pouco do relacionamento, tá ligado? Da pessoa, porque você vai conseguir contaminar, tem um diálogo, a pessoa não é egoísta. Agora a gente tem casos, cara, de namorada estéril, namorado ciumento, que tiraram gente de coletivo, que teve término de namoro. Mas assim, a gente não tem nenhum caso que durou mais que muito tempo, assim. Ah, não, um ano. O próprio Felipe, assim, a Dani não era. A Dani, tipo, eu lembro que no começo do mapa, assim, não conectava, tal, porque não conhecia direito, né? E o mapa no começo também não era o mapa, que é hoje. Né? Hoje em dia você assim, fala, não, por quê? Mas naquela época era só tanto do que os dois. E daí, ela entrou esse ano, no começo do ano, mas foi um processo assim. Chegou no momento do FII, tem que falar, velho, ou traz pra dentro ou não dá mais, sabe? Chegou num processo super difícil, assim, daí entrou pra dentro. E ela super abriu o código, foi super legal a resposta. Ela queria vir já, tava só esperando a chamar. Eu não sabia que ela trouxe essa entrada só. É, não, e ela vai me ver um mó bom em São Paulo, assim, super corajosa. Uma produtora de fazendo mostra de cinema em São Paulo, cult, ganhando uma grana boa e tal. Mas assim, quando você vive, daí a gente trouxe ela para contar. Sabe, como falaram, Dani, quanto você custa? 3 meses. Ah, R$ 80 por mês, beleza. Aqui no projeto a gente vai separar a grana para você. Você vem, ajuda a gente a produzir o contato, e daí a gente na rádio, né? E daí o mapa. Ela ficou aqui, viu, viveu, né? Viveu, o coletivo dela falou, ai meu Deus, será que eu tô com um chefe? Ela ainda foi para um outro emprego, que era tipo, a noia dela era, meu, mas eu quero viajar pelo mundo, eu quero viajar com esse Brasil ainda, trabalhando. Daí 20, é, olha o conflito dela, o melhor emprego era o conflito, meu, era demais pra viagem. Mas assim, um mês depois, não, 15 dias depois do contato, ela arranjou um emprego naquele teatro de tábua, sabe? Super famoso. Ah, sei. A gente fica do lado da minha casa, sabe? E, mano, ela, puta, ela viajou o Brasil inteiro, produziu uma super produção. Ela ganhava bem, né? Só que daí ela já tinha sido picada pelo mosquitinho coletivo. Então, na hora que a gente falou, Dani, vai entrar, vai sair, como que é? Não, vou ficar. Ela ainda passou janeiro meio assim, a mulher. Daí, no final de janeiro, ela já tava. Vamos aí, galera. Ela já foi pra dentro 100%. Assim. Mas, por exemplo, o Rafa tem uma namorada de fora, tranquila a relação até agora. Qual o Rafa? Folhinho. Ah, é? Mas ele terminou com ela já por causa disso. Uma vez, voltou agora, um mês vai. Ah, o Gu veio junto. O pacote, eu e ele. Né? É, foi mais fácil o negócio de vocês. Cara, pra mim foi muito mais fácil ter largado o emprego, meu Deus, largar o emprego e vou cair. Se o Gu não tivesse vindo junto, isso não pode. Sei, cara, não sei que eu tenho. Foi assim, meu Deus, mas ele falou, não, eu vou. Então tá bom, não vou nem falar que eu tô com medo, senão vai querer pra agora. Vamos aí, pra chorar e vai. Tá parado do berimbau. Ah, pode ver. Um berimbau. E daí, deixa eu ver, quem mais? É, o jovem tá com namorada de fora, relacionamento da hora, assim, mas ela super conhece o processo, apoia, investe, contribui. O nosso sonho é quando ela é super mal, que é por isso também. Tá bom. Com certeza. Que ela faz gente. Mais gestão também, não? Ela faz sociais, vai trabalhar na rádio, no contato. Já tá, já conhece, já sabe o que é o gestão, já sabe o que é. Também já foi picada pelo mosquitinho. Mas assim, não conhece o massa, né? Uhum. Às vezes a gente não sabe como vai se adaptar. Mas assim, a gente tem planos pra ela, ela não sabe disso ainda. Mas assim, uma namorada que conflita demais, um namorado que é totalmente fora do contexto, não sobrevive muito tempo não, sendo bem direto. Ou a pessoa passa por um processo de conflito, conflito supera e aceita. Ou a pessoa se afasta mesmo. Ah, legal. Mas assim, hoje, do massa, ninguém se afastou, cara. Tudo entrou. Caiu pra dentro. Caiu pra dentro, eu tava numa posição que é parceiro, sabe? Que a Nayara é isso, do olho do jovem. ela não caiu pra dentro, mas ela entende o massa, ela se entende lá no trampo dela. A gente contribui um com o outro, ela super incentiva a gente incentiva ela, sabe? É um processo diferente, mas ao mesmo tempo ele é super amigável. Então assim, não precisa estar dentro do coletivo, mas pô, se a pessoa entende e saca o rolê, troca uma ideia, tá? Não tem nenhum. Mas assim, normalmente quem saca o rolê quer entrar, né? É. E também porque você tá convivendo perto com uma pessoa que tá lá no centro do furacão, você acaba, na verdade, você acaba contaminando a pessoa, né? Até da hora, né? A gente tá passando na mãe do Gu, cadê? A gente tava falando hoje, né? Porque é do... As pessoas em volta, assim, de pais. Na verdade, é uma causa importante, hein? Vocês não podem subestimar a família. Ah, pode. São peso muito grande, tem muitos processos. Ah, mas é que a gente... Boa parte do pessoal... A gente tem uns pais até que susto, assim. Ah, é? Ah, que bom. Boa parte. O Dro não é tão da tua sensação. É que a gente conhece menos, mas é tipo, o do Rafa é bem susto, o da Mari é susto, a mãe da Clara é susto, os meus pais são susto. Mas é uma. Mas comenta o que você fala dos pais, né? Não, agora a gente tá com dois problemas de família. Da Maísa, que o do Léo. Do Léo? O Léo tinha emprego, tinha, sabe, tudo que eu fazia mestrado, tava indo pra um processo assim, careta, normal, assalariado e tal. De repente ele encontrou massa, sabe, o irmão dele mais novo acabou de comprar um carro, e ele pediu dinheiro pra família, sabe, ficando assim. E ele falando de caixa coletiva pro pai dele, que eu sou um super batalhador. Guerreirão, assim, sabe, que trabalha como funcionário da Coca-Cola, sabe, aquele cara que na labuta, que não tem, não se formou, assim, na universidade, que daí por causa disso ele tem que ensinar os molequinhos que acabam de ser formado a fazer o serviço dele. E aí o cara ganha melhor que ele, sabe, umas coisas assim. E ele fala, filho, mas tem que fazer mestrado, sabe, o pai ele ralou pro Léo poder fazer a universidade, agora o Léo tá abdicando. Sabe? Então tem todo um processo assim muito complicado. Então os pais da Raíza é super estudioso. Rende pra caralho. Sabe? Uma menina certinha, assim. Você tá pisandando ela. E ela entra no final de maio no coletivo. Maio, esse ano. E daí passa maio meio assim, então em maio, junho, meio assim. Julho ela entra de férias e resolve passar as férias no massa. Não vou viajar. Passa 3 semanas no mar, na última ela já combinou uma viagem pra praia. Foi pra praia, ela só chorou na hora que ela foi embora. Ai, meu Deus, eu vou ficar longe de vocês, eu vou ficar pra trás, sabe? Eu não, aí eu falo, porque ela viu um processo de todo dia acordar, ficar o quê? E, mano, foi um negócio assim, tava todo dia lá, vai, Maísa, não sei o quê. Mano, né, a Daninha, sabe? Todo mundo foi um processo de... E a gente tava produzindo o congresso regional. Então foi um processo, sabe, assim... Tinha coisa pra fazer, a gente ia lançar a moeda, então foi uma coisa muito estimulante de fazer. E ela, cara, depois do congresso regional, ela, né, passa, tipo, puta merda. E a gente foi trazer pra ela, consequentemente, ela foi largando um pouco, assim, a dedicação, assim, da universidade. Fica muito pouco tempo em casa, mas esse que é o problema. Ela chega aqui, ela tá aqui até agora, domingo. É, ela chega de manhã, daí ela vai pra faculdade, daí ela volta pra cá, daí ela janta em casa, ela volta pra cá, sabe? Os pais dela são. Daí ela chega, ela entra na internet, faz reunião com a gente. Os pais dela são professores, eram professores aposentados. E daí, da UFSCar e da USP. E daí agora eles estão super. E eles eram super pró massa. Mandavam bolo, encontravam os pais da vez. Agora mudou. Daí agora, filha, você tá trabalhando demais. Não é assim. Não, mas eu quero. Não, mas não pode. Não. E daí a gente percebeu assim, não é que é paia, tá ligado? É falta de esclarecimento mesmo, assim, velho. Vamos ver como que a gente ficou pensando. Velho, a gente precisa entender melhor o que é o massa antes de a gente julgar o julgamento deles sobre o massa. Hein? Eles não conseguem nem ter uma clareza do que é o massa hoje. A gente trabalha muito mal essa comunicação pra fora mesmo, principalmente pros pais. Eles precisam investir uns cards em família mesmo, não tem jeito. Então a gente pegou assim, primeira coisa, incluindo todos os pais no meio do Fora do Eixo. Todos! Nossa, que da hora! O Massa também. Nossa, minha mãe fica brava quando eu falo pra ela. E aí, Carlete? Nossa, show! né? Finalmente, né, Rafa? Seus bola de feno, assim, não nada, tipo, sabe? E aí, beleza? Olá! Olá! Olá. E aí, mano? Beleza? Olha, você tá contando pro rádio que os meus pais dormiram aqui. Sério? Sério? Adorar, adorar. Minha mãe deu várias dicas pro jardim que a gente precisa pôr em prática. Claro, e tira foto, mostra que foi em prática e põe no hotel no jardim. Posta no blog. Então assim, colocamos no MEI, começamos a pagar umas continhas da raiz, sabe? Não, pode deixar ele ficando ali no carro. Não. Volta pra casa raiz, a gente faz da internet, fica aí, não sei o que lá. Só que assim, tem um processo dela com a família, né? Então ela tem que. E daí vai ser um processo que ela vai ter que superar com a família dela, porque a família mesmo é fechada e ela. E vai melhorar o relacionamento dela com a família, assim. Que ainda tá no processo de se abrir, de tentar um diálogo maior, aprofundar o diálogo. Então, assim, é super rico, um desafio até pra ela, assim, pra ela conseguir realmente ter. Porque agora, tipo, incomoda pra caramba. Ela chega em casa, sabe? Fica naquele. Ai, tipo, não tá logo pra casa, fica aqui no mato pensando, ai meu Deus, minha família. Aí chega lá e fala, ai meu Deus, o mato, sabe? Uma situação muito difícil, assim, que precisa resolver, com conflito. Quem tá conflitando sempre rende menos. Então, tem que matar conflito pra continuar em mesmo. E não é saudável conflitar, né, galera? Assim, tipo, por um tempo é saudável. Na verdade, conflitar é saudável. O problema é você não superar o conflito. Aí, fodeu. A velocidade com que você supera o conflito que importa, não o conflito. Conflito não tem. Conflitar, ai meu Deus. Normal, não passou, sabe? Não tem ninguém que chegou. Ah, não, eu, pra mim foi muito fácil, não. Todo mundo foi difícil. Só que teve gente que. Vamos tentar. Teve gente que falou, não, já conheceu, circulou, tinha mais conflito. Teve gente que, velho. Conflito até hoje, normal. E tem que ficar mandando manutenção. E a gente tem que achar essa manutenção é muito do bem-estar, sabe? Se a gente tá todo mundo feliz, de boa, você vai continuando chorando, velho. Quando você vê, já passou um ano. Você vê como meu, cresceu muito, daí só mais de um ano ainda. É fora do caramba esse processo. E daí os pais, né, tá tentando ver como que lidar. Lá no cubo, né, que a gente tá até levando esse problema lá. Cara, eu tô falando com umas famílias. Não, velho, a gente até o departamento dentro do cubo, que era relacionamento com a família. Tem umas meninas que faziam, sempre solistas, o MEI, e manda. A gente ficou pensando assim, não, ia ter um fórum de cultura digital, a gente, vamos tirar uma foto da raiz com o Gil e mandar pra mãe, sabe? Primeiro passo, vamos, sabe, bem pragmática, a gente tirar uma foto do Gil. Não, mas é claro que o Gil rendeu várias horas da raiz aqui no mato. Só não é aquele, mãe. Então, não tá certo. Que é um processo de sucesso. Assim. Quando meu mãe confia muito, eu conto a história do macaco bolo. Não, não. Gilberto Gil, sabe? Tipo, começou lá. Eu lembro a primeira vez que eu vi o César Macaco, foi uma vez que ele, quando tava começando o Massa, eles estavam passando por aqui, eu fui na casa da Sara lá. Eu vendo maluco. É, aí eu passei de eles, mano, depois quando eu fiquei sabendo de onde eles eram, eu falei, mano, que viagem, mano, os caras tava tipo no rolê, mó tipo susto, roots total. Roots total. Nossa, viagem. E até hoje é roots total, velho, até hoje eles são roots total. Lá na Chapada, lá que a gente foi pra Chapada do Guimarães fazer a imersão. O Caiap dormiu no chão, ficou com cobertura no meu. Sabe, todo mundo no rosto, lavando louça, fazendo corre, no próprio calando, todo mundo trampando de boa. Tava carregando caixa que dá 10 minutos, tem que vir pra tocar, normal. Depois que tocar 10. Terminou o show, eles foram na casa do outro mês, Terminou o show, desceram, foram resolver pepino, super chique do pedreiro. Humildade total. E é por isso, gente. Tem dúvida que é por causa dessa postura que eles conseguiram hypear o Lili no Tatuá? Tem a ver, velho. Os coletivos recebem melhor, bombam lá. Estão super felizes em bombar a banda. Ai, eles tocam muito legal. Eles não dão trabalho, eles são pedreiros. Eles são muito legais. A gente tá muito cachorro. Vai criando a onda, né? Vai criando um mito. E daí uma hora vira mito. É bem esse processo mesmo. Então, se a banda vai dar mancada, já é. Já daí é o universo. Vai criando o mito do mal, assim. Por isso que, tipo, meu, artista igual pedreiro, tá ligado? Tem que ser humilde. É humildade mesmo. E não só do artista, assim, de todos nós, entendeu? Pô, vai no lugar, sabe? Tipo, se um cara vem aqui em causa, vou pensar mil vezes em ajudar o coletivo dele, ou, sabe, botar o pé atrás, pelo menos, em, sabe, em receber, mas não, os caras vêm na humilde, troca ideia, blá, blá, aí, mano, é óbvio que você vai estar mais sensibilizado na hora, né? E aí, mano, você se mantém assim mesmo, né? Chegar lá, chega no sapatinho, vai conversando, vai informando, sente o clima, implora com umas pautas. Aí depois, só negociação. Mas aí você fala, hoje o Márcio tá vivendo um processo de. Tá tentando. Tentando não, a gente tá vivendo. A gente tem muito palo nacional aqui, né? E é difícil, puta, cara. O local, assim, a gente passou por um momento agora no segundo semestre de 2010 que deu até vergonha, assim. Porque caiu? Porque a gente abandonou um projeto aqui que alguns usavam, e a gente ficou 3 meses sem dar as caras no bairro. É. E foi muito porque falta de perna, totalmente consciente a decisão. Tá no estúdio? E daí a gente pensou, e a gente tá vivendo um processo que isso daí só vai aumentar, né? Essa circulação, a demanda dos coletivos. Olha lá, e a gente precisava muito de mais quadros coordenando o Massa, e não só na base. Porque é mais fácil ser base, demora menos tempo, cobrindo uma coisa que alguém manda fazer, do que pensando, planejando, gerindo, mediando, fechando, sabe? É muito mais demorado. Então, assim, agora a gente está tentando inverter os papéis. Aqui no Massa, eu quero ser base. Então, no evento, eu vou ser base, eu não vou coordenar o evento. Vou estar lá, comando ação, sabe? O que eu preciso fazer? Hard, o que eu preciso fazer no palquinho aqui? Da terça. Ah, falta isso, se eu tirar dinheiro, beleza. Massa. Eu não vou falar, velho, vamos ver o que precisa fazer. Não, eles estão vendo. Então a gente está fazendo esse processo das pessoas virarem gestores também. E o núcleo que era os gestores virar ser mais básico também, porque era mais humildade também. Processo. E porque também a gente já é gestor do nacional. Então acaba sendo gestor e base. Então tem que ter um equilíbrio onde você é gestor e onde você é base. Você só é gestor, também você perde o ar. Então é importante ter sempre ter uma basezinha ali. Da prática mesmo, de você fazer o processo de enraizamento, sentar, ser base, para depois conseguir fazer um processo reflexivo de novo. Você só vai no reflexivo e você erra. É batata, velho. Você só vai discursar. Se você pega e faz um discurso até aqui, cria uma onda só no discurso, velho, você é capaz de ter errado aqui, tá ligado? Daqui pra cá tem perda de tempo. Agora, se você faz assim, vamos tentar aqui. Ah, então pra cá, sabe? A prática traz uma consciência do que de onde você tá, onde pra onde vamos, se vai dar certo ou não. E traz uma segurança, um laço mesmo, que é o próprio trabalho. E por isso que conflitar demais, porque é esse lado do flexível. Ah, meu Deus, mas e se, tem, meu, e se, vão ficar até ano que vem falando. Todas as possibilidades. Mas e se não? Aí pronto. Por isso que assim, ah, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Então aqui, ó, que a gente chega nesse objetivo, mas vai construindo os tijolinhos, assim. Ficar esperando uma escada que vai direto do bagulho, não vai chegar. Um processo de formiguinho, assim. Não era tudo aqui, não era o bicho de sete cabeças, ela era assim. Ah, então dá pra avançar mais um pouquinho. Ah, pensei que ia ser bem mais difícil, então dá pra correr muito mais rápido. Puta, galera, tipo, achando que a gente ia conseguir de primeira, não rolou, não dá 2 passos pra trás, tá? Eu até besta falar, tão simples que é, mas é. Não pode ficar É legal, dá pra citar. Nossa, eureka! Mas depois, automaticamente depois, tem que vir a prática. Não vira eureka, de repente você já tá lá no discurso, sei lá. Exatamente. E não é legítimo, né? Porque se não tem a prática, assim. Cursando um pouco. E... ah, não sei, tem mais... mais uma rodada aí, galera. Pronto, eu estudo daqui 10 minutos. Vocês estão indo embora, sem cantar um dedo? Como que é? Agora... oi? Abel também. Você também vai, mano? Ó, tem pouquinho na parte. Os Helps não sabiam, até ontem. Sério? Eles estavam meio... o barulho sabia. Acho que é. O barulho eu não sei. Quando a gente falou com os outros meninos, eles, não é mesmo, gente? Não, o barulho eu não tô sabendo, não. Já falamos com ele, já tinha confirmado. Ele que me passou a bola. Mas acho que ele quer autonomia também pra me dar 3 dias. Né? Será que eu queria aproveitar que melhor que tinha com você? Como a gente tem reunião amanhã, duas junto a ele, eu ia falar pra gente ir madurando, amadurecendo, que a gente falou aqui um pouco, para não sair discutindo organograma nessa segunda, até porque eu não vou estar lá, assim, acho que seria legal estar todo mundo juntão mesmo, assim, eu acho que total. Acho que a ideia nem é fazer mesmo amanhã, acho que a ideia... beleza. Porque daí na outra segunda já tô lá, férias, lá sem... Essa semana a gente mata as últimas coisas práticas. A gente tem umas coisas pragmáticas de terminar. Fechou o ano, aí é só... Olá, projeto. Então, gente, eu não sei. Eu vou ficar aqui. Tipo, até amanhã cedo. Aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos. Pode ser um coletivo daí, não sei quando o vai voltar. Por conta da fé, eu preciso começar a falar com o pessoal, pelo menos da nossa regional. Meio que pra falar os primeiros encaminhamentos, perguntar quem tá lá, quem vai poder cuidar da fé, só que se eu ficar pesquisando sozinha qual coletivo é qual, com quem que eu posso falar, eu vou levar um tempo. Eu acho que se eu viesse aqui e passasse uma tarde, a gente passa aqui. Como a gente tem, a gente pode combinar. Você quiser ter um par aqui? É? Só precisa ter o computador, eu quero ver, não tem. Você tem tópico? Então tem que marcar um. uns colchão no chão, assim, com as, uns tecidos no chão, todo mundo deitava na grama, projetava no muro branco primeiro, muito telão, assim, que se deu deitado, assim. Agora foi aquele do Tarantino. Ah, quase que era vestido, levou um monte de filme. Teve até a sessão Matrix, a trilogia, muita coisa, gente. Nunca tinha assistido, vamos lá. Eu não aguentei chegar no fim. Mas a gente fez altas sessões, curtas, metragens. Que pedestal tem aí? Legal, é. Extensão. Bateria. Ah, não, de microfone. Ah. Eu tenho que ser certo. Né? Virando o valor. A importância da extensão. É, acho que vai ser também, mas é bastante. Tem o equilíbrio mesmo, de força na barra. Tá todo mundo bem. Ah, tem dois aí. Mas tem um puxando mais ali também. Tem que acompanhar o ritmo, que é muito importante também. Uma pessoa em alto nível. Então, é de pensar, dois ou outros. Vai acompanhando, acompanhando. Ou às vezes você tem que puxar, sentir a resposta de fora. A galera tá meio caindo ali. Vamos lá, dois dentes, dentes, dentes. Disciplina. A galera acompanhou firme e forte. O... E aí, gente, como, a galera, como vocês, vocês acham de horário pra ir embora? Vocês querem que coisa? 8h20 agora. É isso? Claro. Vocês querem ir pro Japão, pro estúdio? Querem bater mais um papo? Querem refletir? Tá bom, me fala. A gente só trabalha ali perto, né? Uma casa. Eu tô absorvendo. Sede eu junto a ele, velho. Acho que esse é o nosso passo super pragmático. Pô. Com certeza. Da hora. Ah, então, eu acho que o ideal espaço seria. Pessoal, acho que dá um pulo pra lá no Japão pra conhecer e tal. Se a galera quiser pensar num tempo, horário pra ir embora. Não tem que ficar ligado. Ah, então eu vou. Mas nem agora já conhece. É melhor contar umas duas horas. Tá. O jovem falou que foi comprar pão pra gente comer. Olá, pro Japão? Você vai pro Japão? Não sei, não respondeu. Dá mais duas horas. Dá uma rola a gente passar na margem, pegar umas paradas. Oh, que drama. É, eu posso não dormir em casa, mas eu tenho que dormir. O que é melhor, você vai utilizar uma coisa ainda direto agora ou já passar a pegar as coisas? Ah, é, tem as coisas. Pra passar a pegar as coisas. Eu acho. Que aí a gente sentiu, conhece, é mais conhecido mesmo, né? Conhece. Acho que tem que ver a Mário lá, eu dormi na casa dela. Assim. Você vai pedir pra Mário? Não, não, eu não vou pedir pra ela. Tô pensando que é melhor. O Gabriel é esquisito, senhora. Ele vai pedir pra você se ele pode dormir na sua casa. Não, não é isso. Tá todo mundo aí. Quem quer aquecer, né? Eu tô pensando onde que é melhor estrategicamente eu dormir hoje. Ah, nem sei. Hoje é mais prático. Ó, falou, gente. Vamos lá. Cadê o salto preto e prata?